97 São Paulo vou brincar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai subir a piada e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu. 97, o estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au. 97, agora é com vocês. Agora é com a gente, estádio 97 no ar. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, preço baixo é no Extra. Aqui você economiza. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar, estádio 97, aqui na Energia 97. Boa noite. E aí? Boa noite. Tamo aí. Boa Beleza noite. Aí, boa gente? Noite. Tudo bem? Beleza. É isso aí. Que chuvinha, hein? Olha. Isso aí. Que chuva, hein, meu? Gostosa. Pá de árvore aí, hein? Isso aí. Oi, por falar árvore. Nisso... Aqui na Alameda Santos com a Pamplona caiu uma. Não, Pamplona não. Caiu uma na frente da casa de sombra. Ah, é? Caiu uma árvore na frente da sua olha, casa, velho. Aqui na Pamplona olha, com a Santos caiu também. Pamplona. Se cair na frente da minha casa, o problema é que quase pode atingir a própria casa. É. Ó, eu vou falar pra vocês. Ó, eu tirei a foto aqui, ó, do vidro de trás do carro. Ó lá, dá uma olhada aí. Eu batizei. Deixa eu ver. Aumenta o zoom aí, ó. Do vidro de trás do meu carro. Ô, meninas. Foi pro Sérgio Lobo olha... botar na web. E saiu até a raiz do chão, velho. Eu batizei essa chuva de chuva Aguinaldo. Não vai entrar na garagem, tá só. Tá derrubando vários paus. Tá derrubando pau pra todo lado, é, chuva Aguinaldo. Não vai conseguir entrar na garagem. A minha gata não ia voltar hoje, ali não, praticamente na frente da sua residência. É mesmo? É. É. Caramba, hein, meu. Poxa. Ali na região da Angélica, irmão, não caiu árvore, não. Caiu a floresta inteira. Rapaz. Colou... É, o complicado é isso, né, Regina número 2, dá um ligo aí, ó, a raiz dela, fora do chão. Ah, mas é aquela coisa, né, cair árvore assim, bicho. Também se agora você sair arrancando tudo que é árvore por causa de chuva... Não, deixa cair, velho. É igual dente, a árvore é igual dente, deixa cair naturalmente. A não ser que seja uma árvore que já está podre, não, mesmo morta. Assim, mesmo assim, é uma árvore, velho, você aí... não tem que tirar ela do lugar. Falou dela. Aí, o Capitão Planeta. Ah, mas mano. Se ela estiver morta, mano, não tem jeito. Não, mesmo véio. Assim, velho, deixa o dia que ela tombar, tombou. Deixa, cara, mata tá as pessoas e causa... Vira Marte, RG. Você doou sua vida pela natureza. Porra de natureza. A prefeitura tá aí pra cuidar. É o Capitão Planeta do estádio, mano. Atenção. Nossa, RG, que desrespeito com a natureza pois agora. É isso, tá. Agora vai deixar a árvore cheia de cupim cair e matar as pessoas. Pô, é para. Isso. Desrespeito à natureza não sou eu. É a prefeitura que tem. Mas você tá louco? Você tá cheio de um preconceito de achar que a hora que qualquer árvore tem cupim. Eu não falei o RG, de qualquer outro árvore. Dia, a RG viu uma formiga andando na árvore e falou: vamos matar essa árvore. Começou a dar chute na árvore. Tá bom. Quero ver o dia cair né, em cima do respectivo carro aí dos defensores, tem HDI, parceiro, tem HDI. Azar, tem o HDI, gente, coisa, shit happens, né? Lógico. Ô, Jardineira, Jesus. Aconteceu. Ms acontece, mas é verdade, velho. Você virou Capitão Planeta, eu até pensei na cena. Abomina, Whey, bomba, pela união dos seus poderes. Eu sou capitão bomba, né? Bomba planeta. Mas eu adoro a natureza mesmo. Eu adoro aí, a natureza e os animais. Vai, cara. Planeta. Tá gente, bom. Gente, só um minuto. Mas os animais já estão dentro do contexto natureza. Sim, né? É que quando a gente nós remete... também estamos, mas é que a gente sim. Pensa, esse é o problema. Inclusive eu sou a favor do estado de natureza, eu não sou a favor de leis, mano. O próximo passo vai ser meu mudar, uma, Deus, vai mudar pra floresta bem, oh, cadê e morar, seu vento, no, aqui, morar na cabana do Gugu. O bagulho é louco. Falar em cabana do Gugu, muito Fabricu. Legal ontem lá naquele programa, tá no ar. O Gugu Liberato. O Gugu Liberato. Sensacional. Ah, legal como ele trata aí você crianças, digita né? Lá alguma coisa. Marcelo Augusto! O Google Liberato. E as crianças? Sistema de busca. Como ele trata as crianças, eu sempre lembro desse xarope. É demais, é demais. Né? Aquele artista, comediante, é fantástico. Quem que é? Marcelo Adnet? Não, ele é, não. Claro, não. O que faz o Foca em Mim. É. Ah, o Helder. Helder Moreno. É o carequinho. Ele fez aquele é teu amigo, não? Ele fazia o Joseph Klimber. Já viu esse... Como é que é o nome do personagem? Joseph Klimber. Ele fez esse cara na Globo, cara. Não, no Jô, conhecido. No Jô, você não aguenta. É um cara que vai morrendo aos poucos, não pode. Já viu? Mas, não, o cara vai trabalhando... Tudo acontece com ele, né? O cara vai trabalhando e aí no trabalho ele vai perdendo partes do corpo. Então ele vai se adaptando ao... Como era o nome do grupo dele? Mas chega numa hora que o cara vira peso de... Era o melhor do mundo, né? Os melhores do mundo. Os melhores do mundo. Muito louco, velho. Então esses caras tem que trazer aqui, mano. Esses caras são... Eles são direto de cartaz. Mas são seus amigos comediantes. Não, ele é conhecido, não é amigo? Mas o Jacaré Banguela que tá na peça agora é bem amigo, né? Legal. Fazem direto. Traz ele aí. Ela vira um peso de papel. Vamos às manchetes do Estádio 97. Bora. Opa. E aí, Bento, beleza? Beleza. Choveu na horta? Choveu. Tá aí, tá chovendo. Lagou a horta, né, seu Bento? Ah, tá até... Tem hora que é bom até pedir pra parar um pouco. Que você ruim. O que você planta lá? Orégano. Mandioca, orégano. É, salsinha. Mais orégano que mandioca. Que mais tem? Sálvia. É, exatamente. Por que sálvia? Tem um significado especial? É a plantinha bonitinha. É. Lixia, lixia, você planta lá? Lixia também. Tem tudo lá. Tem tudo. Lixia é gostoso. Lixia é um fruto. Mas é muito caro, velho. É. A lixia é uma delícia. Isso daí é onde eu ganho o meu lucro, né? Lixia. É. Lixia. Lixia. Cereja, não aquela cereja lá que vende em padaria, não, que é cereja. Chuchu cozido com groselha. É ridículo, né? Não, é cereja, fruta, mesmo, fruta é caro. Mesmo. Cereja, ó, cereja, lixia. Vamos ver outras frutas aí que são caras. Romã, minha mãe lá com bolo, é com aquela cereja ali. Romã. Você não vai comer, filho, a cereja? Eu falei, mãe, só você acreditou que isso é uma cereja. Há 73 anos acha que isso é uma cereja. Açúcar com água, né? A calda da cereja. Mas a cereja fruta é muito boa. Uma delícia. Maravilhoso. Nossa. Só que assim, é engraçado, né? É. Porque. Ó, blueberry também é muito caro. É uma fruta muito cara, né? Muito cara. Todas berry é caro, né? Todas as berry. Berry. Chuck Berry. Berry, não. É. Você já comeu Chuck Berry? Chuck Berry, go! Chuck Berry? Go, Johnny, go! Go! Blueberry. Go, blueberry. Johnny, go! Blueberry. Go. São Johnny frutas que fazem bem. Tá na minha mexerica, para. Né? São antioxidantes. Combatem os radicais livres. É isso. Boa. É verdade. Eu compro, bato cranberries são boas para evitar infecção urinária. Eu compro, bato tudo e faço um caldo. Pronto, lá vem os amentinhos. É. Ué. Eu cozinho, Tonto. Você cozinha? Pronto, não cozinha. Né? Ele vai falar come... que o suco que ele faz custa R$150 no custo. É. E que ele já gastou mais de R$14 mil. Eu vou fazer e vou te mostrar. Chegar em casa eu vou postar uma foto das minhas berries batidas. É, duvido. Quer apostar? Vai perder. Tá, mas junto, tá congelado. Ok, mas junto mostrar. Você traz ele embrulhado no teu diploma da Belas Artes. Provar, foi nada pra você. Ô, Mota, boa noite. Ah, vai te catar, velho. Por que você veio vestido igual uma criança? Mimimi já entrou em ação. É, parece uma criança da terceira série, olha a roupa. Caramba. Até com a lancheira. Leva ele lá no teu programa. Leva ele lá no teu programa. Vai lá, velho. Leva ele lá no teu programa. Abraça ele. Ô, Benjamin. Aqui é o Zana, a gente vai. Parece uma criança do pré-primário. Lá, no teu programa, aqui com bolsa ele. Mas o aqui com bolsa. É. Eu vou com o maior prazer. Vai. O Mota tem que entender uma coisa, que acho que ele ainda não entendeu. O Rude, ele imita, viu? Não é o Bolsonaro que tá aí. Pra mim, você explica pro Domênico também. É, porque acho que o Rude, acho que o Mota acha que é o Bolsonaro de verdade que tá aí. Mas não! O Domênico, quem dá ibope até um ano desse, velho. Quem dá ibope com um tonto desse tem que me levar pra frente. Então quando imitava o Lula, tudo bem. Agora eu não posso imitar, tá ok? Você imitou o Lula. Acabei com seu argumento, a esquerda ia ser rapidinho. Nossa, terceira série. Falta o quê? A lancheira da super poderosa com uma maçãzinha com papel dentro, tá ok? Ai, nossa. Legal, né? O Sombra Rio já é o que importa. Inverte, porque o Mota tá sempre à esquerda. Inverte. É verdade. Valeu, Mota! Falou, cara. Vamos lá, Bento. Vamos ao tricolor. Ah, então vamos ao tricolor. São Paulo. É, ontem tentou aí nos finalzinhos tentar negociar o Lianco, mas não rolou. Não rolou, fica. É, fica aí. Luiz também fica. É, Luiz também fica. Só nessa aí, pelo menos pra Europa, né? É, dizem que não rolou a questão do Lianco, mas por uma questão assim, tinha muita coisa ainda a se desenvolver no negócio. Sim, nem dá tempo. Não haveria tempo. Sim, então ficou o Lianco depois. Fica, o Luiz fica e o Ben fica. Eu tô com stand-up esportivo agora. Pergunta, Landuz, pergunta pro Mota se pode fazer o Sérgio Malandro. Posso fazer o Serginho, meu Gugu, você deixa. Vou perguntar pra ele agora, vê se pode. Peraí, não responde, para, não responde. Fala, eu estou desesperado. Eu estou desesperado. Não, não estou. Eu quero responder. Não. Então vai lá, seu bicho. Ah, senhor Bahia, pelas informações aí que o Rogério Ceni vem usando, o Rodrigo Caio deve ser volante, viu, na formação dele. É, volantão. Ser volantão, vai jogar na frente. A gente achou no começo que ele seria um dos três zagueiros lá, né? Mas ele é um falso zagueiro. São três zagueiros. É que às vezes é o seguinte, quando ataca, é o terceiro zagueiro. Quando defende, vira volante. Entendi. Essa é a história. Entendi. E ontem saiu o adversário do São Paulo na Sul-Americana, né? É o Defensa e Justiça. Quem? Defensa e... Estamos precisando desse time no Brasil, né? E o São Paulo vai decidir em casa, capitão, né? Capitão é o Moro. É o único brasileiro que decide em casa. É o único brasileiro que decide em casa. E o São Paulo também está fazendo uma promoção para o primeiro jogo do Ceni no Morumbi, né? Sim. Ingressos mais baratos. Então, não vá a Barueri. Boa. E que longe daquele lugar. Aliás, tá muito bem, graças a Deus. Mas é Barueri ou Osasco? É, Barueri ou Osasco, né? Não é Barueri. Às vezes a pessoa vai em Osasco, arena, né? É Arena Barueri. Mas do lado, o bagulho é do lado. É, do lado. Mas eu acho que o São Paulo ainda tá na expectativa de... Do Rogério. Trazer alguns jogadores, não é não? Mas você acha que pode ser o Hernanes? Ah, teve um buchicho aí, mas eu, sinceramente, então, mano, eu não fico mantendo muitas esperanças, porque né? O São Paulo, Sombra, se ele for ligeiro... Ele, já que a Juventus está querendo lá o Lianco, o zagueiro, o São Paulo pode oferecer, talvez ali, uma prioridade de compra e pedir o Hernanes por empréstimo. Porque, para quem não sabe, o Hernanes lá está no banco. O Hernanes hoje não joga. Desprestigiado, né? O Hernanes ali, Sombra, é que é complicado aquele meio campo ali. Você tem Kedira e o Hernanes ele tá jogando um pouco mais adiantado. E naquela linha de três ali à frente dos volantes da Juventus, você tem ali Quadrado, você tem o Mandzukic... Você tem aquele outro lá também, o Dybala. Aí mais avançado lá, que é o pivôzão, é o Higuaín. Mas aquela linha por trás aí do Higuaín, você tem Dybala, você tem Quadrado, você tem mais o kit. Não, mano. É embaçado, né? Você acha que o Hernanes vai jogar, por mais bola que ele tenha? Inclusive, existia a possibilidade de ele ser emprestado na própria Itália pro Genoa. Mano, eu acho que ele poderia jogar... fechou a janela e ele não foi. Porque assim, quando ele tava no ápice do futebol dele... Uhum. Não que ele não possa retomar o ápice do futebol, porque ele não é tão velho, ele tem 31. Sim. Talvez ele não esteja num bom momento técnico e por isso mesmo perde a posição. Porque o Hernanes, mesmo na Europa, já chegou a fazer... Eu lembro dele jogando pela Lazio. Era Lazio, se eu não me engano. Era Lazio. Sim. Fazendo grandes partidas, sabe? Era o cara do time. Era o cara do time. Talvez assim, hoje o momento dele não é bom, que nem o dos outros, que são também grandes jogadores, né? É que então, ele entra, de vez em quando ele entra. Não é que ele não participa. Ele, acho que na temporada ali, tinha feito 10 partidas. Agora, eu acho que é importante entender também, assim, vamos supor que a Juventus ainda queira liberar. Mas, assim, e a vontade dele de vir aqui pra ficar, por exemplo, um ano emprestado? Tem vontade mesmo? Jogador, é melhor do que ficar no banco da Juventus. Muda de opinião. Repito, ano passado eu entrevistei ele. Ele falou que não pensava em voltar pro Brasil tão cedo. Mas se você conversasse com o Felipe Melo ano passado, ele diria a mesma coisa. E você mantém o contato com ele. Ele não falou que não voltaria. Mike Batista, né? Também. O Felipe Melo falou... ele falou, eu tenho um contrato. Ele é meio show me the money, né, o Felipe Melo, né? Eu tenho um contrato. Tão demais. Agora, eu não sei se você deve estar... Não sei se você sabe ou não. Você deve saber que você vive nos bastidores da política são paulina. É, vamos ver se é a mesma coisa que me falaram. Que o José Eduardo Mesquita Pimenta vai ser candidato a presidente de São Paulo. Eu vi isso, hoje me falaram. Ele foi em 94, que ele foi expulso, teve aquele rolo todo aquela vez. Acho que não chegou a ser expulso, né? Não foi? Ou foi e depois desfoi. Talvez por algo que... Bom, não vou entrar muito nesse mérito, porque também é complicado, né? Mas mais do que isso, eu vou lembrar que ele foi bicampeão do mundo. Explica pro Mota que é o Pimenta, que ele não lembra. O Pimenta, Mota, naquela época não ia, não sabe. Foi o presidente que pegou o São Paulo na draga do Juvenal Juvencio saindo. E que montou um time vencedor, né? Trouxe o Miller de volta. Ele montou a direção com o Casal de Rey, com o Calef lá, e montou um time vencedor. Time de dirigentes vencedores e montou um time bem vencedor, né? Ah, muito obrigado. Que aí ganhou tudo. Brasileiro, paulista, duas Libertadores, dois Mundiais. Pelo menos é mais uma opção, né? O primeiro Mundial foi contra o Barcelona, pô, saímos perdendo, né? Aí, vai lá. Aí depois teve o Milan. Torcida não cantava com uma frasezinha pro Pimenta? Não tinha uma coisa? Não lembro, não lembro. Não. Eu não lembro essa música, não. E olha que eu ia bem, saiu. Preciso ser bem informado. Não, né? Verdade, não. Vocês cantavam lá, acho que Pimenta no dos Outros é refresco. Não lembro. São Paulo campeão, não era agora, isso? Agora, a questão é, aquilo lá, o Pimenta no passado, naquela circunstância, naquele contexto, foi um grande presidente. Foi, inegável. O trabalho todo, né, da equipe foi um grande presidente. Tinha o Derrey lá, era o homem forte do futebol. É o rei. Mas esse hoje é gente boa, hein? Ele esse é, mas hoje o Derrey é muito ligado ao Newton do Chapéu, né? Então, é assim, gente, desculpa, mas eu não posso acreditar, se é que é tão ligado, mesmo se há uma ligação política, aí eu já não posso, cara, não posso apoiar uma situação dessas. Não posso, sinceramente. E dizem já que o... Assim como também, a primeira vez que falaram pra mim... A primeira vez que me falaram, olha, o Juvenal vai ser o presidente, isso nos anos 80, quando eu vi o Juvenal falando, eu vi o nível do negócio, eu falei, meu Deus do céu, eu pus a mão na cabeça, eu era moleque ainda, mas sabe... Então, assim, eu tenho medo dessa corintianização do tricolor. Eu tenho medo disso, não gosto. Você, dizer, não ué, você tá com medo de ser vitorioso? Você tá com medo de se tornar bicampeão reconhecido pela FIFA? Eu gostei de entender o termo corintianização. É um perfil um pouco mais fanfarrão. Eu acho que pode ser até um pouco demonstrado pela nota que vocês emitiram ontem. Ué, fanfarrão não. Educação pra você é ser fanfarrão? Daqui a pouco a gente vai falar disso. É, né? Se você não tem educação, assim, educação é demais. Educação. Né? É. Educação. Mas não vamos poluir agora com essa história. Então. Poluir, você já tá poluindo desde que você começou a falar. Não vamos poluir com essa história. Desde não. O momento que você começou a falar, você já tá poluindo aqui não, o aliás, ouvido. Essa coisa de corintianização foi o próprio Benja que levantou tempos atrás. Eu nunca usei o termo corintianização. Ah, você falou quando entrevistou o Juvenal, não achava que o senhor era meio. Sim, mas não é um aspecto meio corintiano aqui? Mas não é um aspecto pejorativo. Quando você é um põe perfil. Pessoas com perfil corintiano, é uma corintianização. É um perfil. Porque então, o Juvenal saía. Daquele perfil do ex-presidente de São Paulo. Aquela coisa de quatrocentão, tudo bem vestido, de terno, fala tudo bonito. Então, se você põe pessoas que se perfilam... O Juvenal era mais povão, cara. Então, assim, eu tenho o pé atrás com essas situações, essas coligações. Eu pra falar a verdade, juntar, cara, né, eu tenho medo de todos os cantos aí. Eu não acredito em políticos. Eu não acredito nos políticos, não adianta. Eu não acredito. Não é que, então você joga contra os caras? Não, é que eu não acredito nessas pessoas, eu não acredito, cara. Tudo é interesse, tudo... que nem o Rudy faz aqui o Vô Mauro, você entendeu? Agora, tem um novo estatuto que vai começar a partir do presidente eleito. Como que vai ser isso aí? Vão colocar realmente profissionais à testa do negócio? Vão tirar os vice-presidentes? É. Ou tirar as carteirinhas. Ou qualquer um vai chegar lá, não, mas eu manjo disso aí. Como que é isso? Como que é? É muito nebuloso. A situação política de São Paulo é nebulosa. É terrível. Eu não confio em ninguém. Agora é importante dizer, viu, que independente de quem entre, né? Se é o tá Pimentinho, melhor? O Leleco. Tá melhor, Pimentinha? O Pimenta, né? Aquele amigo nosso. É íntimo dele. Tem que tomar cuidado na área do diretivo social, do society. Porque os meninos da comunidade ficam soltando pipa. Né? Nossa. E outro dia o menino se esgranciou tudo na... O menino o quê? Esgranciou. Esgranciou. É. Quando... Se enrolou. Putz, se esgranciou todo. Na rabiola da pipa e quebrou o dente. Ah, é isso aí. O filho aí, da Claudinha. Aí vai ficar brigando lá. Que é, vô? O filho da Claudinha. A Claudinha é a sobrinha do Adalberto. Tosse. Agora outra coisa, viu? Quase derruba a RG aí, meu. Eu fiquei esperto com o Vovó. Eu cheguei no domingo pra assistir Federer e Nadal lá no social. Tava tudo fechado. Mas no social tava Federer e no Nadal? Não, pra assistir na TV lá. Ah, na TV combinamos do social. Combinamos o pessoal do Tamborel. Ah. Você não tem TV em casa? Não, mas a gente gosta de comer um amendoim, né? E aí, fora isso, tem o problema da pipa. Tem que tirar os meninos da rua lá, que tá caindo a rabiola. Como é que eu falei mesmo? Tá se esgranfiando tudo na perna. Esgranciou. Mandei uma carta pro Pimenta ontem mesmo, viu? Oh, deve chegar hoje. Menos uma política de clube igual a política nacional. A pessoa, você pode ter uma pessoa que você fala, não, esse cara é legal. Mas pro cara ser eleito, ele vai ter que fazer... Se unir, sabe, cara? É complicado. São Paulo mal conseguiu resolver até hoje a coisa do caso Far East. Cadê o Jack? Isso aí não pode ser varrido pra baixo do tapete. Where's Jack? E como que isso é varrido pra baixo do tapete? É isso, Sombra. Parece o nome de um filme, velho. É, parece. E olha, foi um filme que quase foi um terror pro São Paulo. Filme de terror. Onde está o Jack? Os caras, aparece uma empresa aí, aí o cara liga e fala assim, não, olha, os 18 milhões vocês me devem, não quero mais, não quero mais. Não deixa quero pra mais. Lá, deixa como pra que lá. Alguém chega e fala que não quer mais 18 milhões da noite pro dia? Uma pessoa que nunca ninguém viu a cara. Esse é o São Paulo Futebol Clube de hoje. Ah, qual é a posição política de quem fez isso? Não sei, amanhã o cara tá do lado desse, tá do lado daquele. É tudo uma questão de oportunidade. Então hoje, cara, eu me atenho a torcer pelo que time que tá lá em campo, porque nos políticos eu não acredito, nem de clube, nem da vida. Ai, louca. Ah, então, só ressaltando aí. Mas ninguém é hoje em dia a classe política tá desmoralizada, velho. E nos clubes também é assim. Antes de mudar a manchete, vou ler uma notícia que não tem nada a ver com futebol. Mas, RG, você lembra quando o Zé Mentira no programa falou que já gastou 3 milhões até hoje em viagem? Quem é o Zé Mentira? O moto. Cada vez você aumenta, né, velho? Daqui a pouco você fala que eu gastei. Quanto 5, você falou que era? Não falei 3 milhões. Quanto você falou? Não interessa. Tem, as testemunhas estão no programa. Não, você falou 3 milhões. As não, testemunhas estão no programa. Não falei nada 3 milhões. Você nem estava aqui, RG. Como, não, tava sim. Como assim? Não tava sim. Eu acho que você falou 3 milhões. Olha, olha, não falei, primeiro eu não falei pra você. Pô, foi agressivo com o RG no também. Programa. Tá perdendo hoje, hein, Bobo? Os 3 milhões. Você falou aqui no programa. Vai, passa pro lado do mal aí. Os 3, não é lá do mal. Se são 3 ou são 2, vocês não precisam brigar só por 1 milhão. Se o Jack não brigou por 18, vocês vão brigar por 1? Os 3 milhões que o Moto gastou com viagem estão junto com o diploma da Belas Artes. Mas olha aqui, o RG. E junto com o suco de berries. É, também. Ah, o Zé Mentira. Johnny Depp. O ator está à beira da falência. Como consegue, hein? Não, mas posso falar um negócio que é inusitado o que esse cara fez? Mais que a nota de ontem? Pô, tá aqui no Globo.com, no G1. Os gastos desmedidos de Johnny Depp o deixaram à beira da ruína, de acordo com uma demanda apresentada nessa terça-feira, dia 31, pela empresa que administrava as finanças do ator. Vejam isso. Durante quase 20 anos... E lembrando que esse cara era um dos caras mais bem pagos de Hollywood. Sim. Olha isso aqui, mano. Vamos lá. Durante quase 20 anos, Johnny Depp gastou a quantia de 2 milhões de dólares por mês. Segundo a empresa The Management Group, que apresentou uma ação contra Depp em Los Angeles por uma dívida. Vai vendo. De acordo com a queixa, Johnny Depp pagou 75 milhões de dólares por 14 propriedades, incluindo um castelo francês numa área de 18 hectares, ilhas nas Bahamas, várias casas em Hollywood, penthouse e lofts no centro de Los Angeles, além de uma fazenda para criar cavalos no Kentucky. Desde 2000, Johnny Depp também gastou 18 milhões de dólares em um iate, comprou 45 carros de luxo, é um imbecil, e né? E desembolsou quase 700 mil dólares por mês em vinhos, aviões privados e com um séquito de 40 pessoas, afirma a ação judicial. Olha isso, cara. Não, é um imbecil. Isso é ostentação, hein? Não, é uma imbecilidade. Porque tem o cara que ostenta, mas consegue se manter. Esse é um grande imbecil. 2 milhões de dólares por mês. É um exemplo de idiota. O cretino que não sabe que uma hora o dinheiro acaba. Né? Aí quando você chega e fala, né? Ah, o cara tem 40 milhões de dólares, tem dinheiro pra 3 gerações. Não, dependendo nem pra dele. E, ô Mota, às vezes quando o cara tá tão endividado, essas propriedades vão pra leilão. O problema é a manutenção disso. E o leilão, muitas vezes, é arrematado por um valor mínimo. Ah. A propriedade vale, vai, 10. Os caras colocam no lance inicial 6. Se ninguém oferece 7, é vendido por 6. Quem você acha que tá mais ferrado, RG? O Mota, que gastou até hoje 3 milhões em viagem? Ah, ou o Johnny Depp, que gasta 2 milhões de dólares por mês, tá quebrado. Ele vai fazer mais um filme lá, um Piratas do Caribe. É. Daí, ele vai ter que fazer, mas quer recuperar isso aí, vai ter que fazer muito Jack Sparrow, viu, meu? O Depp. Ah, olha que... Hã? Acho que ele recupera. Aí um detalhe, o Johnny Depp é style, mas Piratas do Caribe é chato pra caralho. Ele quase se ferrou, teve que voar da Austrália lá, senão ele ia ter que ficar lá na Austrália, bicho. Porque ele entrou com os cachorros na Austrália, com o jatinho. Sabia dessa ou não? Não. Foi fazer um filme na Austrália. Foi com o aviãozinho dele lá, com o jatinho dele, foi pra Austrália. Mas não importa que você tá no seu jatinho, você levou animais pra lá, que eram os cães dele. Não pode. Você tem que ter autorização pra entrar no país com os cães. Ah, e nego ia prender ele lá no país e ó, vazou. Junto com o jatinho e os cães. Ele ia ser preso. Aqui do programa, pra quem você acha que o Trump não daria um visto? Hã? Pra quem você acha aqui do programa que o Trump não daria um visto? Óbvio que ele não daria pro Mota. Bom, se ele nunca viu os Estados Unidos, não é agora que vai vir. Óbvio, não é agora. Ele vai vir com o suquinho dele de berries? Ah, agora vai ver. Fora esse problema aí, ele tem sérias acusações de espancar a mulher, que é uma atriz famosa também. Também? O Johnny Depp. É, rolou esse papo aí. É a Amber Heard. Ele fez um acordo de separação que ela levou 18 levou uma milhões. Bala dele, levou uma bala dele. 18 milhões de dólares. Uma bala e uns olhos roxos lá. Pode ver aí. É, sinal que o cara não é só louco nos filmes. Né? É, o Domênico faz... O cara faz... é um louco, né? Vê o Domênico aqui no Brasil, tão longe do cara, fazendo escola, né? Brincadeira. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Fala aí, Bento. Dá o Parmeira. É, seu Bento. Vocês. Vamos pro líder. Tá com saudade do Domênio? Ruim. Um pouquinho, né? Ruim. Amanhã. Oi, amor. Onde você andava, vó? Eu? Faz tempo, hein, vó? Eu fui entregar coxinha. Porra, é onde? Lá em Santa Isabel. E se perdeu? Perdi lá. Você achou? Eu dei a volta na Praça Central. Ficou no Coreto. Quando eu vi, eu já tava em Ubatuba. Ô, vó. O Mina voltou a treinar. Você viu ele dançando nos vídeos do Parmeira? Vi. É tudo estranho, né, dançando. Por mas esse Mina também, o que ele dança, ele se machuca, hein? É. E pronto. Se ele coçar o bumbum mais forte, estende a perna. O Drogba, pera um pouquinho. Vai te catar um pouquinho, o seu biscate. Quem vai esperar um pouquinho mais pra treinar o Moisés, vai ainda estar tá lá no... O que acontece com o Moisés? Tá, parece que... Viu uma foto dele? Será que é verdade? Vocês chegaram a ver a foto? Não, tinha uma foto, mas não foi de agora. Se liga aí, né? Vó, deixa eu achar a foto aqui. Né? Mas ele postou uma hoje, ele já tá mais seco. Se liga. Ó, tá precisando fazer um cocô aqui, hein? Então. Tá com barra, tá parecendo a barriga do Domênico. Não, mas velho, ó, se liga, ó. Ó. Mas é que ele tá sem treinar, né, mano? É, mas então, o cara é atleta, vó. Tá tirando. Mas, amor, se ele operou a perna, como é que e ele aí? Vai ser atleta? Dieta, filhona. Dieta, o cara é atleta. Ó, mano. O Vitello falou que é a foto antiga. É antiga, é antiga. Já postou uma hoje. O Anderson. Mas antiga Vitello. Quando? Não, são por exemplo, semana atrás. Passada é foto antiga. Quando ele voltou, no começo do mês. Não, mas o cara, o foto antiga é muito relativo. Você tá querendo achar problema. Não, não é. Ô, RG, o cara pega e fala, ó. RG, nada. Foto antiga. Semana passada já é uma foto antiga. Uma foto de 15 dias é uma foto antiga. Ô, Vilena, fala de quando é a foto, vai. Manda aí, Bitellers. Vai, fala de coisa aí, importante. Vai, quem tem? Que chato. Quem que tá com essa barriga aí? É o Moisés. Nossa, tá gordo. Ah, mas não dá pra saber de quando é. Tá gordo? Peraí. Parece o Domênico. Vocês estão querendo causar no Parmeira. É, ele postou uma hoje já. Mas aí, peraí. A comida era boa na barca. O Vilena. Eu botei uma foto do Jô lá. Todo mundo botou uma foto. Aí quando eu mostro, os caras querem. Ô, Benja, o Vilena tem uma foto do Moisés sem camisa, ó. É do acervo dele. Vou te falar. Quem? O Vilela. Você tá brincando com nossos mídias sociais, agora foi procurar uma foto do Moisés sem camisa. É, o Vilela tosta, velho. Tosta? Ele falou que é do Instagram. Aborda ou tudo? O seu bem tem razão, hã? Aborda ou a pizza inteira? O miolo também, ou a borda. Eu vou te falar, a fotinho que ele mandou, o Moisés tá com os gnomos na barriga, viu? Ah, é? Tá quadradinho. Gnomo, não. Gomos. Gomo, é. É igual do Mano, assim. Gnomos. Já viu o Gomos do Mano, Val? Porque não, mas ele tá fortinho mesmo. O Mano tem Gomos também. O Mano parece aquele Pokémon que só tem uns braços e é curtinho no meio. Não tem um desse. Aquele homem, aquele Qual que é o Pokémon? Eu vou achar aqui, mano. Você é bonito. A notícia não tem nada a ver, mas tem que falar. O Gabriel Jesus meteu a Agüero no banco lá, hein? Olha, ele mas tá surpreendendo, viu, Maninho? O Agüero não vive um bom momento, né? Então. Faz tempo que o Agüero não consegue jogar bem no City. Mas o Jesus tá surpreendendo lá, hein? Azar do Agüero, né? Eu vou te falar, aquela música que eles fizeram é horrível. Tem que usar Glória, Glória, Aleluia, que o Parmeira usa, é mais bonitinho. Não pode, porque o... Puta, eu acho que o Manchester United, se eu não me engano, canta uma música, canta isso parecido. É mesmo? É. Similar, né? Ah, que pena. Por isso que eu acho que não é aquela... Mas, ô Benjão, eu achei que o Gabriel Jesuíno Jesus. É, fosse chegar lá e demorar pra jogar bem. Ele tá indo bonitinho, tá, viu? Tá voando, menino. É, moleque, tá mostrando personalidade, velho. E mais, hein, ô menino? Ah, só isso aí, tá bom, menino. Né? Palmeiras pega domingo o Botafogo do Rio. Sim. Pelo não, Paulista. São Paulo. Botafogo do São, Rio? Pega o São Paulo já, um clássico. Não, Botafogo de São Paulo. Ah, véio. Isso. Lá no, na Arena do Palmeiras. É. Nossa, vó, você entende tudo errado, meu. Desculpe. E é isso. Que hora? Aí não sei que hora que é, 5? Acho que sim. Ah, não vai dar pra vó ir nesse jogo, não. Qual é o jogo da TV? Eu tenho que fazer Corinthians e Ferroviária. A renda da Jussara. Que? Hoje? Não, isso é hoje, eu tô falando domingo. Agora, o que acontece? É gostoso, né? É. Hoje é, mas é, tá louco, é Corinthians, RG. Agora o... Da audiência, vai até jogo treino, se televisionar audiência. Drogba vai jogar? Eu não... Não vai. Não. Temos jogo. Tá tocando uma música aí, gente. Desliga a música na hora do programa. É o do Mota aqui, ó. Só uma eu coisa, viu? Um mano aqui, ah. Eu recebi umas amigas da Bocha, enchendo a paciência. É que a avó não pôde vir, tava dodói segunda, né? Mas enchendo a paciência porque empatou com a Ponte Negra. Nossa, olha, quem tá falando isso? Ih, olha, preta, avó. Eu recebi uns três, viu? E conselheiro. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, gente. Deixa o Palmeiras, tava tudo reserva no segundo tempo. Rafael Marques. Vó, você tem dúvida que tá todo mundo esperando? Ah, mas ó, o Palmeiras não vai jogar bonito desde o começo. Ah, demora Talibã, um tempinho. A Talibã tá esperando. Mano. Olha, se o Palmeiras não ganhar os três primeiros jogos, já vão querer derrubar o Amado Batista aí. Que foda. Amado Batista. O Eduardo. Amado Batista. Ô, senhora... Ô, Maninho, responde pra mim, você que é de fora. Diga. Você não acha que se não ganhar os três primeiros jogos, já começa a encher o saco do menino? Do... Ah, começa a balançar. Então, mas não pode, tem que ter paciência. Calma, meu. Começa a balançar igual o bêbado quando tá segurando o PQP do busão. Mas, ô, vó, ó, domingo, os dois jogos aqui que vão ter, talvez, a possibilidade de transmissão, é o Audax contra o São Paulo, que é às 17 horas, e o jogo do Porco também, que é contra o Botafogo, no mesmo horário, 17 horas. Eu acho que feio, dito, o Santos joga de sexta, velho. Sexta às 9, né? Sexta na cara de Série B, cara. É? Nossa, você foi maldoso agora. Não, mas é verdade. Você falou assim, de um jeito, nossa, mas o Santos joga B. Mas aqui não, nunca caiu, B, não. Mas peraí, a Série B caiu sim. Mas, ô, mano, o Santos já disputou uma taça de prata. Se vocês falam que taça de prata era a Série B. Essa é sua mãe. Maninho. O Santos disputou sim, quer dizer, não chegou a disputar porque ele foi convidado por ter um excelente time, mas era pra disputar. Mas esses caras tiram o Mundial do Santos, derrubam o Santos. O que mais você quer? O Santos, é verdade, o Santos ia disputar. Atualiza o que pede aí, então, seu trouxa. O Santos, eu vou pegar aqui na história. Falando o Santos, não, deixa eu falar bobagem. O senhor desconhece a história do teu clube. É, o Santos ia disputar uma taça de prata, assombrar, e por convite, porque tinha um excelente time. Deus. Aí passou pro outro lado da chave. Mas eu não vou pegar aqui. Quem deveria saber é o seu RG número 2, que é santista. Você sabe quais são os 5 times que nunca disputaram a Série B? O senhor conhece? O senhor sabe? O seu time era pra ter disputado. O senhor sabe? No tapetão. Ei, o senhor sabe? Vamos convidar o Santos, porque o Santos tá com um bom time. Mas como você pode dizer que ele não conhece algo que você pode estar inventando? Não, tô inventando. Sombra. Ele, como conhecedor, ou pelo menos deveria conhecer a história do clube, deveria falar agora o ano que aconteceu isso. Amor de Deus. Não, você que tem que dizer. Eu vou te falar. Pelo amor de Deus, você vai entrar numa dessa. Sombra, dá cartão pra esse cara. Isso não existe, mano. Você vai entrar numa dessa. Existe, tô falando pra você, velho. Você tá louco. Você vai entrar numa dessa. Eu não lembro disso aí, não. Eu nem sou santista, hein? Pô, hã? Quer falar do Santos? Não, vou falar agora da BV Financeira. Boa. Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes, de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Olha aí, galera, fica aí no resort do Estádio 97, presta atenção, que hoje tem uma promoção bem legal, viu? Ó, quem fechar hoje o pacote do resort do Estádio 97, que vai acontecer em junho, lá no Bourbon Spa Resort em Atibaia, quem fechar hoje o pacote vai ganhar uma champanhe para comemorar o Dia dos Namorados. Olha que legal. Sim, champanhe é legal. Não é bacana? É, fazer tintim, né, gente? Não é não? Então, olha, ligue 2896-4665. 2896-4665. Você pode ligar agora e falar com o pessoal da Lotus Travel. E você vai lá, eles vão te passar tudo, cronograma, os dias, horário, como que fica o parcelamento. Porque você pode parcelar em 6 vezes, sabia? No cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. E, além disso, num quarto com um casal, você ainda pode levar 2 crianças até 12 anos. E o pacote do resort tem toda a parte de alimentação incluída e bebidas não alcoólicas incluídas também nos horários de refeição. É bacana demais, é a 9ª edição do resort do Estádio 97. Vai ser sensacional. E se Deus quiser, com muito mais coisas, hein? Além do Futebol Society, o futebol de botão, o bingo, o futebol no videogame, os jogos da cassineira, além do pessoal do Estádio 97 fazendo o programa ao vivo, a resenha, o stand-up do Rude, vai ser bom demais. Vai ter o Ale Oliveira esse ano. E a gente queria anunciar aqui a primeira banda de pagode do estádio. Quem que com vai muita ser? Muita alegria. Ah. Dodô do Bichote, ou seja, eu. Quem mais? RG no Tantan, RG. RG no Tantan. É, Bruno Bittencourt no Cavaco. Cavaquinho com o Bruno. E o Ale Oliveira no Pandeiro. E o vocal? Mas tá faltando um vocalista. E o vocal? Vocal com certeza. O Domênico. Benjamin Bach. Benjamin, vem cantar comigo. Vem cantar. Vocês vão fazer o pagode do Iciel Ganso? Com certeza, o pagode. Ah, isso merece um pagode, hein? O pagode fala muito da periferia. A gente vai fazer uma música, um pagode de homenagem de Higienópolis. É o telefone Benjamin. Que tá tocando aí. Não, meu. Tá bom, beijão. Então já vai decorando as letras aí, vou passar pra você depois. Vai ouvindo no seu carro. A gente vai. Vai ou não vai, gente? Vai ou não vai? Vai. Então, olha, liga aí lá na Lotus Travel 2896-4665, dias 9, 10 e 11 de junho, no Bourbon Resort Spa em Atibaia, aqui do lado. 45, 50 quilômetros aqui, né? Pertinho, vai pela Fernão Dias. Chega rapidinho, entra numa sexta, 6 da tarde, faz o check-out no domingo também, às 6 da tarde. Vai ser animal, vai ser muito bom. Resort do Estádio 97, especialíssimo, né? Estádio completando 18 anos, não podia ser diferente, né, Bento? Verdade, eu estarei lá de novo. Let's go! O senhor não foi buscar informação não, RG número 2? Acho que eu vou perder tempo, porque é só abobrinha que você tá falando. Só um minuto, só pra repassar uma coisa que é importante, que a gente falou do Hernanes. O Hernanes não foi inscrito na Champions pela Juventus. E no Globoesporte.com saiu uma notícia agora que. E agora? Acabei de ler que o Hernanes teria dado sinal verde para andar com a volta dele pro São Paulo. Aí, ó, que beleza. Seria, em tese, um grande reforço. Muito bom. Mas aí que tá. Em 83, a RG número 2, seu time como convidado. Disputou a Liga Ouro lá, Taça Ouro. Mas vai disputar a Taça Prata. Que saco isso, né? Então, vamos levantar os podres aí. Vamos ler um pouco mais a respeito da história do próprio clube antes de começar a atirar nos outros. Meu time jogou Série B? Não, porque foi a primeira virada de mesa. A pergunta é, meu time jogou Série B? O senhor bate no peito e o senhor é o Fluminense da capital paulista. Meu time jogou Série B? Litoral. Meu time jogou Série B? Eu vou levantar o nervo pra você aqui. Tá defendendo aqui a virada de mesa. Tá defendendo aqui a virada de mesa. Você vai levantar o nervo pra ele? Sabia do que aconteceu. Tô cansado desse moleque aí, de verdade. Eu sou jornalista. Perdeu argumento, né, seu escroto? Olha no meu olho aqui. Babaca, fala. Que é isso, rapaz? Fala aí. Te admiro, mas você usou alguma coisa. Fica quieto, Santos é Santos. Não, eu usei sim. Conhecimento pra destruir seus argumentos. São Paulo, Flamengo, Santos. E o Inter caiu, né? Esse ano era um dos 5. Cruzeiro não caiu. E Cruzeiro. Ô, fala aí. Segue, Sabendo. Vai começar ele aí. Ele falou um negócio, o Paulista. E você ouve calado as coisas? Não, ouve calado não. É de tão absurdo que. Primeiro, ele começou a puxar o saco do São Paulo, que também caiu no Campeonato Paulista de 90. Nunca caiu. Caiu sim. Não, caiu sim. Caiu sim. Aqui é o RG falando mal da bola. Nossa senhora. Todo mundo chama uma vez, só o Palmeiras caiu duas aqui. Você sabe o que é isso? cara tá em casa. É. Aí ele bota a capinha. É. Porque ele só tomou pau esses dias aí com esse negócio do jogo de bar. Ai, que gostoso. Então, aí ele chegou e falou assim: que ele, tem que desvirtuar. Eu preciso tumultuar hoje. Eu tenho uma aula de história pro senhor que não conhece a história do cara. A mesma coisa que o Corinthians fez quando tava em crise, que ia dar golpe no presidente, foi naquela semana que lançaram o droga. O Corinthians disputou a taça de prata, não precisou virar a mesa, Paquito. O Corinthians disputou a Série B, não precisou virar a mesa, não. Olha o ridículo de um cara que participa do programa. Fluminense da Baixa há 17 anos. Há 17 anos ele ouve falar quais são os clubes que nunca disputaram Série B. Aonde? E agora ele sai com esse papinho. Vai dormir. É verdade. Vai pro mercado, rapaz, comprar lixia. Vai pro mercado comprar lixia, fazer suco. O senhor desconhece a história do próprio clube. Desculpa. Brincalhão. Você tá de brincadeira comigo. Vai lá na coletiva do Drogba. Hoje a internet tá fácil aí pra todo mundo. Basta buscar informação. Vai lá na coletiva do Drogba. Basta buscar informação. Vai na coletiva do Drogba. Agora é falar do Santos. Não, o Santos é Mas eu não quero começa na inauguro sexta-feira contra o Linense na Vila Belmiro. Sim. E vai começar só com 20 jogadores inscritos, viu, RG? Aí depois, só no dia 3 de março, deve inscrever o resto. Ui, quase se motivou. Tá, quase. E a curiosidade, ele, a curiosidade aí, seu Bento, nesses 20 inscritos, é que o Doriva, ele tá, o Dorival, né, ele tá levando 4 alas e um único zagueiro. Então vai fazer mesmo, vai botar em campo aquilo que ele prometeu. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí como é que vai ser esse time em campo. É, só uma informação, o City ganha de 2-0 e o Jesus já deu um passe aqui, né? Quem? Pro gol. Ah, mas se o Jesus espirrar, já vai ser notado. Vai. Mas peraí, então estão batendo no West. Jesus tá no banheiro. West, né? Não, é contra o West. Dizendo, só que ele já tá jogando bem, né? 20 minutos. Tadinho do West Ham. Tem essa de West Ham, não. Desculpa cortar a manchete. Imagina, do Santos, aí. À vontade. É isso aí, Sabé. Boa. Só isso? Vamos ao time que... Vamos lá agora com o time da cartinha. Meu Deus. Olha a musiquinha. Pastelão? Sobra, não tem placar, não? Não tem placar? Isso é pior que tomar goleada de adversário. O Esporte Clube Corinthians Paulista, através de sua presidência, agradece ao atacante marfinense Didier Drogba pelas conversas nas últimas semanas com Roberto de Andrade. O jogador agradeceu imensamente as tratativas. Mesmo não chegando ao clube, Drogba informou que, após conhecer a história e a fiel torcida corintiana, passou a ser mais um louco do bando espalhado pelo mundo. Abre aspas. A vida é feita de escolhas e, dessa forma, o jogador de grande reconhecimento mundial seguirá outro rumo na temporada. Agradecemos o atleta pela atenção dada neste período e temos certeza de que ganhamos o carinho de mais um fiel torcedor. Fazemos aqui, por aqui, o convite para que o Drogba assista um jogo na Arena Corinthians ainda nessa temporada. Finaliza Roberto de Andrade. Só pra enganchar aí, depois o Mano acontece com os caras, né? Ah, o Juventus aqui da capital mandou uma nota também agora, super engraçada. Eu recebi do Bruno Bittencourt. O Clube Atlético Juventus, através de nós mesmo, agradece o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic pelas conversas das últimas semanas com ninguém, porque nós não entendemos caso nenhum de sueco. Até o Juventus agradeceu o mestre. O Ibis mandou uma nota agradecendo. Não, mas esse perfil do Ibis, aí os caras sacaneiam todo mundo. Sim. Mas o próprio Drogba, ele postou na rede social dele também o seguinte, ó: tem havido muitos rumores me ligando a uma transferência ao Corinthians, mas é importante para mim falar com o senhor Roberto de Andrade, presidente do time, como fiz hoje. Eu expliquei a ele que, embora eu esteja muito honrado pelo seu interesse em me juntar ao clube, que não me sinto... Tá meio estranho aqui, mas ele quer dizer que não se sente, talvez, à vontade com a mudança neste momento. Tá meio estranho, é boa. Não, porque ele... A tradução aqui, né, o pé da letra tá assim, ó. Que não me sinto a melhor mudança pra mim neste momento. Então fica meio estranho, mas ele quis dizer que ele não se sente à vontade pra mudar de país nesse exato momento. É, a coletiva. E eu entendi, cara, porque... Ô, Bento, eu sei que isso gerou aí... Claro, os torcedores, eles estão na dele, de poder... Ah, não veio... Mas, por exemplo, uma coisa é fazer o que o Renato Gaúcho fez com o São Paulo. De pegar a camiseta com os dedinhos aqui assim, esticar na frente do peito, nem vestiu a camisa. E à tarde, ele tava ali pra ser anunciado como jogador de São Paulo, e à tarde ele voltou pro Rio e nunca mais voltou. Fez igual a música do Blitz ali, pegou o caminhão e foi embora. É, o Anelka com o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro chegou a anunciar nas redes sociais que estava certo o jogador, e aí o jogador não veio. Aí isso sim é uma situação patética. É, todo mundo exige que a diretoria se posicione, muitas vezes de maneira oficial, através de uma nota, pelo menos para mentir, é, ou desmentir alguém a respeito de determinadas situações. Você vai lá e tem que falar, o negócio é isso, isso e isso. Não cobram postura da diretoria do Corinthians, ah, porque são omissos com relação ao estádio, ah, são omissos com relação a boatos que pregam na mídia. A negociação com o Drogba foi uma negociação que durou aí 20 dias ao mês, tá certo? Desde o começo de janeiro estavam falando a respeito da possibilidade do Drogba vir. Então, cara, eu acho legal aí o Corinthians fazer da forma como fez, eu não vejo isso de modo ruim, não. Porque é uma negociação aí que se arrastou durante 20 dias, é um jogador de quilate internacional, é um cara que no videogame, mesmo velho, tem o overall de 83... Então, velho, é verdade. Ah, esse mano é uma figura. Mano, só piora a situação. Aí, piora nada. Ele só piora a situação. Eu não entendi a negociação de 20 dias. Que negociação? Houve. O outro cara não tá sabendo o que tá acontecendo. Ele teve uma negociação. Há 10 dias ele falou assim, mas não tô nem sabendo. Não, então, mas isso explica, porque o jogador tá de férias na Costa do Marfim. O jogador tá de férias na Costa do Marfim. E não tem telefone. E ele tem inúmeros agentes aí que o representam. Então, muitas vezes, para que você tenha um contato direto com esse tipo de jogador, você precisa passar por uma série de caras. Mas é verdade. Eu não vejo com maus olhos o que a diretoria do Corinthians fez, não. É, até em sinal de respeito, tanto a torcida, já que você vai encerrar, tá certo, esse ciclo, porque isso aí se arrastou durante um mês. Volto a falar aqui. A diretoria do Corinthians, para colocar um ponto final na transação, foi lá agradecer o Drogba, porque é um jogador que merece respeito, é um jogador que estava tratando com o Corinthians a possibilidade dele vir para o futebol brasileiro. E a diretoria do Corinthians, de maneira elegante, agradeceu, falou, obrigado, Drogba. Assim como, por Deus, assim como ele acredita falou, nisso que você está falando. Essa nota do Drogba é palhaçada, né? Que às vezes você ri até do que você fala, mas você está falando sério. Ele já riu. Ué, o Santos aí não anunciou, não. O Santos não tentou o Schweinsteiger. De novo, o Santos? Ficando louco? Não. O Santos não tentou nada. Não tentou nada. Não, segura o seu BO aí. Põe aí, Santos, Schweinsteiger, você segura, vai lá. Segura o seu BO. Segura o seu BO. Eu acho que vocês devem estar muito ocupados, velho. Vocês não têm muita notícia. O senhor que prega aqui honestidade, o senhor que prega lisura, o senhor entrevistou o presidente do Santos e essa pergunta foi feita pra ele: se vai trazer fulano ou cicrano? E o que ele respondeu? Não, mas não foi agora, RG. Agora o quê? É, esse papo aí do Santos que poderia trazer o Schweinsteiger já é antigo. Não é antigo, mano. Foi na internet, Paquito. Não, ele respondeu pra vocês, ele disse assim, não, o nosso técnico ficou pedindo Messi, ficou pedindo Cristiano Ronaldo. Não se baseia por essa declaração, não. Ele ouve o papo. Não queira jogar num dos outros, não. Vai de catar. Não. Mano, ó. A parada é a seguinte, o Corinthians tentou o jogador. Mas peraí, eu não sei por que essa polêmica, é porque vocês são muito antes. Você está fazendo a polêmica. Por não, causa de um jogador velho e banguela. Não, pelo contrário. Quer dizer, ter educação no seu conceito educação? É se diminuir? Que educação? Desculpa, para. Eu não preciso esperar bom dia de alguém pra poder dar bom dia pra você, pessoa. Se o negócio não dá certo, você não precisa emitir nota oficial. Essa bando de louco. Não, o cara não quis vir, tchau, um abraço. Não, mas é que tá. Virou do bando de louco. Isso é absurdo. Virou um bando de louco. Aí, não sabe nem quando que o cara falou isso? Pô, peraí. É que vocês não ouviram as declarações do Drogba para com o presidente do Corinthians. Peraí, mano. Era bando de louco. Banda de louca? Não, ele falou Loca? A lot of crazies. Não, ele falou a lot of crazies, quem quer me contratar? Então o negócio é o seguinte, com relação ao Drogba, Bento, eu até tratava essa situação aí... Nem os corintianos, a maioria dos corintianos que me seguem falou assim, nossa, a diretoria é bizarra. Mas é normal, Sombra, o torcedor ele ter esse tipo de conduta, eu vou falar o porquê. Mas antes disso eu vou falar a respeito do Drogba. É normal, Bento, que um jogador aí que já tenha 38 anos, um cara que já tá resolvido financeiramente, um cara que não tem vínculo com o Brasil, um cara que foi criado na Europa, rejeite uma proposta daqui. Porque as notícias que são expostas com relação ao Brasil lá pra fora são notícias ruins, cara, com relação a tudo. Violência, insegurança, desigualdade social, tráfico de drogas, bandidagem. Tem uma série de coisas que o gringo acaba vendo a respeito do nosso país que desmotiva o cara a vir pra cá. Sem contar, pelos fatores anteriores que eu citei aqui, idade, o cara tem 38 anos, é um cara que já está resolvido financeiramente, é um cara que já tem um reconhecimento internacional fantástico. Fazer uma mudança drástica e radical como essa, Bento, implica no quê? O cara tem que vir para um novo país, se adaptar à cultura local, aprender um novo idioma. tudo isso. Adaptar a família, né? Sabe, é um negócio complicado, Motinha. O cara tem que estar muito no apetite pra fazer. Você vai falar, mas o Seedorf fez. O Seedorf, gente, pra quem não sabe, ele é casado com uma brasileira. Ele já falava praticamente português. Ele chegou aqui no Botafogo falando português. Então, é diferente a situação. Agora, o Drogba, que não tem vínculo nenhum com o Brasil, eu tratava essa contratação com pessimismo. E, inclusive, mesmo quando tinha que pontuar a respeito da vinda de um dos dois, entre Jadson e Drogba, eu sempre falei. Eu achava mais importante o Corinthians conseguir a contratação do Jadson, coisa que conseguiu, do que a vinda do Drogba. Porque o Corinthians hoje depende muito mais de um jogador como o Jadson do que do Drogba, cara. Então eu não sei por que a mídia fez esse alarde todo, por causa da nota. O torcedor, Mota, ele vai ficar frustrado e ele vai agir até por impulso e de maneira radical. Manda o Drogba pra PQP, manda o Drogba tomar naquele lugar. Porque o torcedor, ele cria uma expectativa, ainda mais depois de tudo que foi divulgado a respeito de Corinthians, Drogba, vem, não vem. O torcedor, ele começa a se alimentar e se nutrir de uma esperança. Que muitas vezes ele, quando não tem a vinda do jogador, ele se frustra. Então a primeira coisa que ele faz aí é xingar o cara. Mas o mais sensato sabia que ele não vinha. Então, né? Mas é que tá, Mota. Então é por isso mesmo que eu volto a falar aqui. Eu não achei errada. Mas, mano, o problema não foi a nota. Não. Foi essa parte do bando de louco aí. Foi a cereja do bolo. Porque se o Drogba faz uma nota. Mas se o Drogba falou isso pro presidente do Corinthians, se o Drogba, a nota dele põe isso, é uma coisa. Entendeu? Se ele faz a nota, fala, agora eu também sou do bando de louco. Mas é capaz de ele falar assim, eu tô vendo que o Corinthians tá tentando me contratar, mas eu não quero jogar na Colômbia. Ele nem sabe de onde é o Corinthians. Ele não sabe o seu rabo. Entendeu? É lógico, mas, né? Os que esses caras não sabem nada. Não sabe, ele conheceu a torcida fanática, por favor, que é o torcida. E a tua opinião a respeito? Eu nunca acreditei que o Drogba vinha. Eu nunca acreditei, eu nunca caí nessa, não. Mas você acreditou que ele conheceu a fiel torcida? Não, também não. Mano de louco. Eu acho que em algum momento, talvez, que teve um assédio lá nas mídias sociais dele, torcedor do Corinthians. Mas nunca acreditei, pra mim. Eu acho que se o Corinthians quisesse realmente contratar o Drogba... É feito na surdina, né? Não é surdina, nem dá hoje mais pra fazer na surdina. Mas, pô, eu acho que tinha que ir lá. O Benja, não, tudo bem. O presidente, mais dois, três caras bons, entendeu? Tinha que levar o Ronaldo, o fenômeno, falar, Ronaldo, vamos até a Inglaterra lá bater um papo. Com o cara, ajuda aí, já leva um projeto, mostra. Aí você convence o cara, mandou lá. O Roberto disse que não mandou ninguém. O Roberto de Andrade falou que não mandou, que não foi ninguém pra lá. Tem gente que disse que foi aquele Gustavo Herbeta, que até entrou no ar um dia com a gente aí, que era do Mar. Então eu nunca acreditei. Agora, em relação à nota, eu não teria feito. Mas eu acho um exagero, juro. Eu não teria feito. Eu não teria feito. Não deu, não deu. Tá bom. Segue a vida. Sim, tá bom. Você vai fazer nota por agradecer por um jogador? Feito, basicamente porque o cara atendeu o telefone. Não, eu não teria feito, mas eu acho que é um exagero por tudo isso. Ah, porque também o Corinthians mandou uma nota pro cara e tal. Mandou é que ele fala na nota, o Benja. Ele conheceu a fiel torcida. É, isso aí. Mas eu vou te falar. A gente reclama de gentileza. O cara foi gentil, o cara foi educado. Eu não teria feito. Nossa, deu uma jorrada no Sombra agora. Eu não teria feito. Você não teria feito. Eu Sombra não, tá não, já falei, olho. Falei três vezes. Eu não teria feito. Entendeu? Ou teria, foi mandado um WhatsApp pra ele. Pô, valeu, tchau. WhatsApp. Tamo aí, valeu, obrigado. Entendeu? Vou agradecer pra um cara que não veio. Agradecer pro cara que não veio. Quem ligou pra ele foi o Casim, né? Grande contratação do Corinthians. Eu vi dizer isso aí, que o diretor de fez o meio de campo lá. Não, e eles falaram, ligaram, falaram: In Corinthians, have Malone. Come here now. Aí ele falou, maybe. Depois disso aí, foi daí que ele atendeu. Ele gosta de pegar o pé do Marlon. Não é. A piada do Silvério pra entrar, pô. Só por isso. Buscas ruim. Juro que eu também não vi motivo pra toda essa. Na boa, velho. Que virou piada, né? Na minha opinião, é bizarro. Não vi. O Renato Gaúcho um dia chegou, botou a camisa do São Paulo e foi embora. E o São Paulo não emitiu uma nota agradecendo por ele ter vindo. O Carlos Alberto, não, mas tô falando que tem coisas piores. O Carlos Alberto. Não, mas uma coisa é o jogador ir embora, é uma coisa. Só que o São Paulo não agradeceu por um fato. Eu também não teria agradecido. Eu falei de novo. Mas, eu não teria mentido novo. Mas, bem, já é o conjunto da obra. Quando tudo isso começou com o Drogba, o que que veio de lá? Pô, ninguém tá sabendo de nada aqui. Ninguém falou nada. Aí o que que voltou daqui? Ah, não, é que mandaram, é isso que você acabou de falar. Mandaram um cara que, pô, não era nem do... Eu tava viajando um dia, O Sam, meu filho, chega pra mim e fala: como você tá contratando o Drogba? Mas viajando em que sentido? Não, viajando tava de férias. Ah. Não, viajando só foi ele estar comigo. Eu estava lá e ele falou: o polícia tá contratando o Drogba. Pô, já tava empolgado. Eu falei: calma, deixa eu ver isso aí, que eu não acredito. É, o conjunto da antes de ver, eu já falei. Agora, eu repito, eu não teria feito nota. Eu mandaria um e-mail pro cara, um WhatsApp, falou: obrigado, Drogba, valeu, um abraço e tchau. Agora, mano, posso parar? RG, posso parar? Fala sério agora. Sim. Eu acho muito melhor. Porra, pro Corinthians. Se tua namorada te dá um pé na bunda. Aí, eu sou casado há 50 anos. Agradecer pelo tempo. Por favor. Pelo tempo que eu fico. Pô, então você exatamente. Tá. Peraí, então você tá dizendo que foi ridículo. Decide que lado você tá. Porque o namorado mandar uma nota agradecendo pro teu namorado. Nem teve relacionamento. Eu estou acabando de falar de novo. Ô, Benja. Eu não teria emitido nota. Eu falei, décima vez. Você faz parte agora do bando de chifrudo. Você vai casar com a pessoa. A pessoa te dá um pé na bunda. Não emitido nota nenhuma. Só acho que também há um certo exagero em tudo isso. Ah, uma pergunta pra vocês. O mico maior foi o Grêmio que botou as caixas de som pro Ronaldinho Gaúcho chegar. Ah, esse aí é ridículo. Mas aí tá. Isso aí tá bom em todo mundo. O do Ronaldinho foi ridículo. Que botou as caixas de som. Exato. Agora, o bolo, a cereja do bolo seria ainda o Grêmio agradecer por ter conversado com o Ronaldinho. O Ronaldinho dá bola em todo mundo. Ó, saiu o gol Palmeiras. Do Gabriel Jesus. O Ronaldinho não, mas vai dar toco. Não, vai dar bolo, vai dar bolo no Curitiba. Curitiba. Mas peraí, eu queria fazer uma pergunta. O Ronaldo Gaúcho, ele enganou o Grêmio, gente. O Drogba enganou o Corinthians. É gol do Jesus, né? Gol do falou, Jesus. Ó, valeu, gente. Valeu. Obrigado, mas não dá pra eu ir agora. Só uma pergunta pra você, mano. Ah, diga. Mas não tem esse negócio de pega no pé, né? Malone, é tudo brincadeira. É, você é antes, agora, viu? Que eu tô ligado. Não, não é antes nada. Eu sou narrador, narra pros dois lados. Inclusive, eu abraço o Everaldo Marques, que veio ontem, fiquei sabendo. Everaldo. Dele. Everaldo, falei. Você falou Geraldo. Não, Everaldo. O Everaldo eu já tentei trazer várias vezes. Que bom que ele veio, hein? Grande narrador, louco. Ele falou de você. É espetacular. Viu, mano? Você diga. Não acha muito melhor? É, não, foi gol do Jesus. Que golaço, hein, mano? Olha, o cara tocou sem goleiro, ele chutou pro... Ó, você não acha muito melhor do que pegar o Drogba? Subir o menino da base. É muito melhor do que pegar esse cara aí que já tá no bando de louco. Vai subir, mano, na final? Vai, ô Motinha. É muito melhor, você não acha? A situação agora fica complicada pro Carlinhos, porque independentemente de qualquer coisa, no Paulista é capaz dele ser inscrito aí e poderá jogar. Mas depois do término do Campeonato Paulista, todo mundo sabe que o Corinthians já tá acertado com o William Potker, né? Então o Corinthians ele tem dois jogadores hoje que compõem aquela função já de centroavante, apesar do Casim jogar pelo lado do campo, mas ele falou que ele pode jogar também centralizado ali de centroavante. O titular, a princípio, será o Jô. É, você tem como opção o Casim e o Carlinhos. Mas eu acho que dependendo do que acontecer no Campeonato Paulista e a bola que o Potker mantiver, pode ser que ele já chegue no Corinthians aí depois do término do Paulistão aí já como titular, velho. Que é um centroavante que no Campeonato Brasileiro ano passado aí terminou junto com os artilheiros. E só pra falar uma coisa, Casão aqui, boa noite. Boa noite. Diga, Casão. Ô, Casão, boa noite. Calção. Como é que tá o namoro? Calção. Hã? Como é que tá o namoro? É, já falamos já um casal. Vamos casar no Engabaú no próximo sábado. No Engabaú? É, 12:30. Por que isso? No vão. Porque é um lugar bonito de Marco de São Paulo. É, os nossos padrinhos é vão ser o Jobson, o Adriano. E o Alexandre Borges. Me chamou aldoso, caso. Oh, só lembrando que eu gostei do negócio do decreto, hoje eu vou fazer o meu decreto aqui. Ah, vai. Você vai fazer? Calção vai fazer um decreto? O Alê não veio, meu, tá faltando bastante. Lógico que o Alê veio. Ô, Alê, chegou atrasado por causa da chuva, Alê? Eu sou Alê, quero dizer que eu tô mais atrasado do que menstruação de homem. Olá, eu sou ali, vem comigo, no bonde do atrasado, comigo, Benjamin Bach, Rude e ele, o Zayabut que não veio. É a Zaya. A Zaya, é. O Zaya. Então ele não veio. Ô, mano, vamos jogar um pouquinho desse FIFA Mobile, que pelo menos aí no FIFA é capaz de você ver o Drogba, vai. Opa, e, vamos jogar, vamos jogar. Você vai falar enquanto isso, todo mundo, por favor, atentos. Ao grupo do WhatsApp do Estado 97. Ah, já vi. Opa, vamos lá, vamos lá. Você acabou de subir um exército bacana aí. Caraca, meu. Aí, é um pornográfico. E já tem uma novidade, uma coisa bacana aí. Boa, mim. Boa. Eu vou falar de uma coisa excelente agora também. Eu vou falar do FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Ó, tá de bobeira aí, tá vacilando? Tá no metrô, tá saindo da faculdade, ou tá chegando na faculdade, saindo do trabalho, indo buscar sua namorada no trabalho, na academia? Cara, não vacila não. Baixa agora mesmo esse FIFA Mobile da Electronic Arts. Esse jogo tá top. Esse jogo é um tesão. É um jogo que vai salvar a sua vida. Porque muitas vezes você não tem o que fazer durante o dia. Você tá ali de bobeira, esperando pra conversar com o chefe, esperando pra ser atendido aí no consultório médico. Cara, se você tiver esse FIFA Mobile da Electronic Arts, você vai passar por esse processo sem nenhum tipo de constrangimento. Porque às vezes não tem nada pior que você ficar esperando alguém. Não tem nada pior do que esperar pra ser atendido em determinado lugar. É um porre, cara. Esse jogo é um tesão, cara. Aí você vai falar, mano, mas pô, cara, até queria baixar. Mas quanto custa? É caro? Não é caro. Sabe por quê? O jogo é de graça. O jogo é 0800. O jogo é free. É um presentão da Electronic Arts pra vocês, rapaziada. Ó, não precisa nem atrasar os boletos aí. Nada, você não precisa... Não compromete a renda. O Bal, outro dia, falou, pô, mano, tô pensando aí, tô tentando dar um perdido aqui, tô atrasando umas pensões aí, vou jogar a culpa no FIFA Mobile. Não vai jogar não, Basílio, porque esse jogo é de graça, tá bom? Cadê os fifeiros de plantão? Todo mundo agora acessando aí, ó, a Play Store ou a Apple Store. Aí você vai falar, mano, mas pô, meu celular não é tudo isso, meu celular não é meio travadão. Cara, não se preocupe, esse jogo é levinho, ele tem apenas 100 mega. Seu celular vai continuar rodando perfeitamente. Você nem precisa deletar os aplicativos que você tem ou esses videozinhos de sacanagem se o Benjamin tiver no seu grupo do WhatsApp também, tá bom? E ó, a jogabilidade é fantástica, cara. Esse jogo foi desenvolvido especialmente para smartphone. É um jogo que você vai ter ali o controle para movimentar o jogador, como se estivesse segurando o controle mesmo do próprio videogame. Você vai ter ali os botões na tela do seu celular, do seu tablet, de chute, de desarme, de lançamentos, enfim. É igual, cara, é igual. Aliás, é melhor. É melhor porque você vai ter o jogo sempre à sua mão, em qualquer lugar onde você estiver, tá bom? E olha só que bacana. Acesse agora mesmo o site da Energia 97, que é 97fm.com.br/estúdio ao vivo, ou o Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm, e me assista ao vivo dando um show, dando um baile aqui. Porque eu jogo muito, eu sou um monstro. Eu tô pensando em largar o rádio e a TV pra viver só do FIFA, velho. Moleque, é isso aí. Eita. E vou mandar um abração aqui pra rapaziada aí do EA Mobile, que tá marcada aí no post do Facebook. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, eu queira saber um pouco mais a respeito do FIFA Mobile, pergunte pro pessoal que o pessoal vai responder vocês, tá bom? Então agora eu vou jogar, eu tô aqui na temporada. Ó, eu, mano, 97FM contra o Wolfsburg, porque eu tô na Liga Alemã. E é legal porque nessa temporada eu tava jogando a Liga passada na Espanha, tava jogando a Liga Espanhola, agora eu tô jogando a Liga Alemã. Joguei ontem contra o Schalke 04 e agora eu vou pegar o Wolfsburg, tá bom? Pago uma madeira aqui porque eu sou um monstro, ó lá. Eita, vou jogar na tática ofensiva porque eu sou um monstro. Cadê? Vou mandar essa aqui. Ixi. Tá feito. É nóis. Ah, tá moleque. Pronto. Aí, vai falando aí que daqui a pouco, quando eu fizer um gol, eu vou falar que eu fiz o gol, aí a galera vai poder me ver aqui. Então, beleza. Daqui a pouco. E, ó, sabe quem tá chegando aí daqui a pouquinho? É que Sim. O trânsito tá um tanto complicado aí. Júlio Batista. Oh, que bom. Ex-atleta aí de seleção brasileira. Quem não veio de metrô? Hã? Quem não veio de metrô? Porque ele seria muito assediado, entendeu? É, mano. Aí não iam deixar ele sair da estação. É, ia ser complicado. É chato, né? Hã? O europeu nesse Você acha que o brasileiro é chato? Então, o europeu nesse sentido, ele é mais organizado. Ele vê um ídolo na rua. Você viu aquele dia que a gente tava lá, por exemplo, na Europa, mas a gente tava ali nos Estados Unidos, especialmente no bairro do Soho. Cruzamos com quem? Com aquela baixinha loirinha lá, Cristina Aguilera. Tava ela, o filhinho, dois seguranças atrás. E 30 repórteres em volta, correndo atrás. Um monte de paparazzi. Mas se aqui no Brasil a mulher já não consegue andar, porque o público, junto com os repórteres, iam fazer um cerco nela. Eu vejo que às vezes o Ben já tem dificuldade de vir da garagem até o nono andar. Mas mais aqui em São Paulo, viu? É, no Rio a galera já não é assim, não. No Rio você anda mais acostumado. Porque no Rio ou o cara trabalha pro governo ou ele trabalha na Globo. É, entendeu? Mas já tá acostumado ali. Todo mundo conhece. Todo mundo correndo, todo mundo agora aqui, putz, se um cara desse cair no metrô, tá morto. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, preço baixo no Extra, aqui você economiza. Você vai ligar e participar no 3284-7097. E hoje a gente vai ter, não só hoje, nos próximos dias, a gente vai ter um presente legal aí pra você participar do Estádio 97. Mas antes, tem um recado importante do Extra com o Benjamin, o homem que tumultua os elevadores. Todo mundo quer entrar no mesmo, fica esperando ele chegar pra entrar no elevador. É verdade, mano. E o Ben já aperta o botão rapidinho de fechar pra ninguém conseguir entrar. Você já viu isso, né? Já. Aí isso eu faço com o Domênico quando ele sai correndo. ruim. E eu tô no elevador, eu sempre fecho. Ele fica, babaca, né? É ranheta, né? Brincadeira boba, né, meu? É. É, brincadeira boba, né? Não sei quem tem mais mau humor, se é o Mota ou o Domênico. Vai pensando. Mas olha só, amigo, passe no S, aproveite o Festival do Bebê pra você, Domênico Gato, que vai ser papi de novo. Os melhores produtos pra quem você mais ama, com muita qualidade e economia. Fraldas, lenços umedecidos, roupinhas e muito mais. Vá lá no S e confira. Fraldas em até 3 vezes sem juros, pagando com os cartões extra. E economize mais 5% na promoção. 1, 2, 3 passos da economia. Aproveite. Fralda Pampers Comfort Sec. Vários tamanhos. Forte Bag Leve 3 por apenas R$56,46 cada. Fralda para piscina Hugs Little Swimmers. Vários tamanhos Leve 3 por apenas R$19,95 cada. Lenço umedecido Personal Baby 50 unidades. Leve 3 por apenas R$5,99 cada e mais. Sapatinho para bebê Bambini. Vários modelos por apenas R$15,90. E olha só que bacana, carro, passeio, umbrella, mosaico, por apenas R$199,90. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões extra. Festival do Bebê no Extra, aproveite, você merece extra economia. E um parabéns por falar em bebê. Sabe quem se tornou avô hoje? Quem? Avô? Não. Avô. Quem? Domênico Gato. Aldo Moino. Nossa, o Aldo. Caraca. E olha que mundo louco, quer dizer, no meu caso, o avô, o pai da mãe é o Aldo Moino. E detalhe, o pai do pai, sabe que também se tornou avô? E eles não se conheciam, rapaz. Marcos Paulo Reis. É mesmo? Aí. Juro por Deus. Caraca, velho. Hã? Olha que louco. Duas pessoas que sempre tiveram uma ligação aqui com o estádio, né, na história. Ligação, né? Dois grandes amigos meus que não se conheciam. E aí o filho do Marcos Paulo casou com a filha Marcos do Paulo Aldo é aquele Moino. Que tem uma academia ao ar livre no Ibirapuera, não é? Agora tem uma briga, porque o Marcos Paulo é flamenguista fanático e o Aldo corintiano. Então a briga do netinho deles, o Gustavo. Ó, parabéns. Ah, que da hora. Parabéns, bacana. Paulo do Moino, Marcos Paulo Reis. Quem se deu bem nessa aí? Hã? Quem se deu bem? Ah, os dois, né? Empatou, dois, né? Ali, né? É tudo gente boa. Ali gente boa de um lado, gente boa de empatou, outro. Empatou, né? E ó, tem gol em soma. Mas o Aldo é mais gente boa. Não, os dois são. O Aldo são é iguais. Não, Marcos Paulo o Aldo é mais. É. Não, os dois são iguais. O não, Aldo eu sei. É mais. Mas é, não. Aquilo que a gente tava falando outro dia. Não, que vai são... pro ar, né? Não. Os dois são nota 10. Tem gol? Tem gol seu. Tem gol meu aqui contra o Wolfsburg. 2-0 já pra mim. Legal. Tô aqui, ó. É nóis. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Olha, um recado, aliás, um aviso muito bacana, porque nós estamos completando 18 anos. Será? É, não dá pra definir os 18 anos do Estádio 97 como apenas um dia ou um mês, né? É um ano de comemoração. E agora em fevereiro, no dia 16 de fevereiro, nós vamos inaugurar o Happy Hour do Estádio 97 como parte das comemorações do Estádio 97. Olha aí. Sim. Nós vamos fazer o Happy Hour do Estádio 97. Como é que é isso? O Happy Hour vai acontecer no dia 16 na Audio Club, que é um lugar, assim, é um clube e tem um puta deck maravilhoso, ao ar livre, altos shows, mas o deck deles já foi lá. O espaço é legal pra caralho. No final do ano, os Racionais tocaram lá. Isso, né? Semana passada tocou lá. Exato. Eu toco lá toda quarta. Então, no dia 16 de fevereiro, nós vamos fazer o primeiro Happy Hour. Vai ser o primeiro Happy Hour do Estádio 97. Como um start das nossas comemorações de 18 anos. Legal, hein? E ganhará o direito de... Porque aí você fala, pô, a gente não tem como abrir para todo mundo chegar lá. Não dá, né? Então a gente vai ter uma quantidade de pessoas que serão aí convidadas. Sim. Você pode conseguir, inicialmente, o seu o direito de ir lá, de participar do Happy Hour, ligando e garantindo sua ligação aqui. Então, olha, hoje, quem ligar aqui e falar com a gente ao vivo, ganha direito de ir com o acompanhante nesse Happy Hour. Não paga pra entrar, a entrada é livre. Você vai lá, assiste o programa numa boa, e o que você quiser consumir lá, você compra da casa, ou, comida, bebida, cerveja, refrigerante, água, aí fica a sua escolha. A seu critério. Nós não cobraremos entrada, entendeu? Ou seja, uma ação promocional do Estádio 97, para trazer mais os ouvintes para perto aí do estádio, a gente sempre possibilitar a interação maior, né? Fazer comemorar. Ou seja, Sombra, não iremos mais fazer o programa do estúdio durante esse ano. Todos os dias estaremos na Audio Club. Não, mano. Não? Não. Happy hour é happy hour, velho. Não, mas todo dia não dá, né, mano? Não, todo dia não, todo dia não. Senão o Ale lá me mata, você tá louco? É, um abraço aí pro pessoal da Audio Club, gente boa demais. Aí o pessoal possibilitando da gente fazer essa ação pros ouvintes do estádio. Então, ligou. Mas assim, tem que confirmar se quer ir mesmo, se vai mesmo. Vai marcar porque lugar de se você outro, fala, né, que vai e não vai, você tira o lugar de alguém que quer ir. Porque não é um estádio de 60 mil pessoas, né? Ou um estádio de menor porte de 40 mil. E todo mundo quer ir, né, velho? Então, não é mesmo? Tá tirando o lugar de alguém que quer ir mesmo. É, então tem que. Falou que vai, pô, por favor, vá, compareça, né? Segura a batata, velho. Exatamente, tá? Então a Happy Hour do estádio é dia 16 de fevereiro, com o início das comemorações de 18 anos do estádio 97, tá bom? Estádio 97 vai para a primeira ligação no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Liga aí, quem falar também Bozano, três vezes mais, só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão, ganha o um kit exclusivo do desodorante Extreme. Toca, Asdrubal! Ó. Ó. Tá forte, hein? Cansei de Tarzan também, viu, meu? Já me encheu o saco. Vai mudar Tarzan, agora, vai fazer. Porra, velhinho, porra. Me deu um saco esse Tarzan, viu, meu? Porra, velhinho. Ó, deixa eu mandar um beijão aqui pra dona Carmen, a avó da minha namorada Thaís, aí que tá ouvindo a gente. Então vocês comportem, sim. Ah, você. Comportem, sim. Tem primeiro você, né? Imagina, de ridículo, imagina como é que a dona Carmen deve estar essa hora. Manda um beijo pra ela, RG. Dona Carmen. Dona Carmen, um beijão. Parabéns. Dona Carmen, tudo que a senhora ouvir aqui por parte do seu... Que isso é genro da avó? É o quê? Genro neto. Quase um filho. Sou quase um filho. Beijo, dona Carmen. É genro Olímpia. Ó, vai ter um bingo essa semana lá na Bela Vista. Tá convidada, vai ter um prêmio bom. É mesmo? Um jogo de toalha de mesa, bonito, viu? Já pro Natal desse ano. Toalha de mesa. É o melhor prêmio da noite. O jogo de toalha desse ano. É o melhor prêmio. E um vasinho de acrílico, não vai? Não, esse aí só no outro. As flores, né? Tem porta-retrato. Tem flor de plástico. Tem jogo de costura. Jogo de plástico. As flores de plástico não morrem. Só prêmio bom. Vamos atender o ouvinte aí. Alô? Alô? Quem fala? Nossa senhora, consegui, barra. Amém. Conseguiu, amém. Conseguiu. É, quem tá falando aí? Meu nome é Leandro, Leandro Mazer. Mazer. Leandro Mazer. Mazertoff. Primeira Mazer vez, Tof. Primeira vez que tá ligando, mas é só Mazer Leandro Tof. Mazer? Boa. Ou tem mais alguma Leandro coisa? Leandro Mariani Mazer. Mariani. O Bá adora quando o cara fala o último nome primeiro. Mas tudo bem, ele inverte os fatores. O aqui, Mariani ninguém entende, mano. É verdade, tem razão. E, ô Leandro, quantos anos? Tenho 3.4, mano. Aí, RG número 2, 3.4. Você sabe o que a dona Carmen falou? Depois desse puta monte de abobrinha que você falou. Dona Carmen, que é a bisavó da namorada Thaís. Do mano. Sabe o que ela falou? Não, ela é a avó. Sabe o que ela falou pra Thaís? Ela olhou pra Thaís e falou assim: Deus é mais, viu? Deus é mais. E olha. RG. A gente ia falar pro Benja. Matou a hora, RG. E, ô Leandro, qual o bairro? Vamos ver aí se o Dom Benjamin acerta lá. Diga. Vila Eudídia. Ó, oh? Peraí, Vila... Não é o Valdívia, hein? Vila Eudídia. Você já comeu salada com endívias? Já mandou. É amarga, né? É caro isso aí. Endívia é amarga, hein? Eu vou dizer, se é aquela mesma... É quando... Eu não morei aí, mas eu trabalhava perto e passava aí que é em Santo André. É, em Santo André, mais perto da onde? Pô... Vou dizer um negócio pra você, eu trabalhava... Santo André é grande, Santo André vai dar zona. Não é tão grande também, né, velho? E eu... Olha, eu trabalhava na Vila Assunção. E eu lembro que eu passava por aí, era bem perto. Então, é na Vila Assunção mesmo. Aí. Vila Eudídia, na verdade, é o nome antigo aqui. Aqui hoje faz parte já da Vila Assunção. Eu pediria, eu acho que se você fosse um cara humilde... O mínimo que você poderia fazer é pedir desculpa, que o teu tom de voz foi agressivo comigo de graça. Você imagina, a festa, hein, a festa que o Serasa faz aí, velho. Todo mundo deu dívia, o outro também dívia. Não dízia. Só pagar, velho. Nossa. E, ô Leandro... Agora foi o momento deprê do programa. Eu dívia. Ô Leandro, você trabalha com o quê? E quando não tem um Domênico pra rir? Eu sou administrador de rede. Lá vai o baixinho sentar no colo do outro. Você é administrador do quê? De rede? Isso, de rede. Então é ti. Ele que põe a rede nos campos de futebol. É ti. Pode ser. Se fosse na Bahia, Sombra, o administrador de rede na Bahia é aquele cara que muitas vezes ele une uma a um coqueiro e a outra ponta a outro coqueiro. Porque isso dá dinheiro. É, bem isso mesmo. Muitas vezes aí, RG número 2, você vai para determinadas praias, na Bahia, ou Nordeste em geral, no Nordeste ali você tem inúmeras praias que você tem esse tipo de serviço. Você tem a rede ali exposta, você fala, pô, vou deitar aqui. Bacana, é vim então pra deitar na rede. Ilhéus tem bastante. Ilhéus tem bastante. Você já pagou o RG pra deitar na rede? Não, ou não? Eu fiquei no resort. Ah, olha que paquito, velho. Agora deu uma jorrada na cara da sociedade, hein? Agora o RG deu um murro na cara de todo mundo que não ficou ainda no resort. E por falar em resort, temos o resort do Estádio 97, que acontece de quando a quando, Sombra? Ah, dias 9, 10 e 11 de junho. E onde, Sombra? No Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Oh, encaixou. Eu dizia. Boa, ó o gancho. Olá, eu dizia. É, isso aí, mano. E diga, amigão, você me chamou? Eu já, então já consegui o vale aí pra ir na... No Happy Hour. No evento aí, né? No Happy Hour. Não, mas tem um acréscimo de frase aí. Você tem que falar chupa Domênico. Hoje tem que dizer chupa Domênico. Isso, boa. Palavra-chave. Tá aliás, louco. Você mais acompanhantes estão com seu nome na lista pro Happy Hour do estádio no dia 16 de fevereiro na Audio Club, aqui na perto do Palmeiras, ali na Francisco Matarazzo. Conheço. Boa. Conhece? Então. Show de bola. Mas é pra ir, não é pra furar, hein? Não, eu vou, pô. E o amigo. Se eu não for, eu entro em contato pra avisar. Agora, se você quiser furar, você vai lá e tem o Domênico, você fura o Domênico. Olha, respeito. Ô, amigo, antes eu perguntar. Antes eu perguntar seu time. Ele gosta, né? Ele curte. Mas antes de eu perguntar seu time, cara, você tá com papel e caneta aí? Não, mano. Mas pera, antes da gente falar do Corinthians, você tá com papel e caneta aí na mão? Por quê, mano? Não. É, tem como você pegar? Pra quê, mano? Puta, eu tô no carro, mano. Eu não consigo agora. Ô, mas quer atrapalhar não a vida complica, do cara, mano. Não, eu ia passar um telefone útil pra ele. De quê? 190? Não, mais importante que o 90. Ah, é? Ó, é o 2896-4665. Ah, 2896-4665. Aí você vai falar, mano, que telefone é esse? Esse é o telefone para que você possa ligar na Lotus Travel e fechar isso também o seu resort do Estádio 97, que vale a pena. Boa, parabéns. Vai muito ter legal. Um desconto especial hoje para quem conseguir ir lá no Happy com Hour. Certeza, também, com certeza. Sim, mas eu acabo de instituir que quem for no resort vai ter um desconto de 5%. Aí, ó, boa. Aí sim, hein. Já ajuda aí, mas não, tem que ligar rápido. Não, quem for no... Ou você é bonzinho, gostoso. Quem for lá no Happy Hour... Vai ter 5%. Isso. Se o cara botar o nome na lista. E for, ele tem 5% no resort. Só cavadinha deu resultado, tá vendo? Porque a gente tem que tentar ajudar as pessoas de alguma maneira. Pois é. A economia não tá fácil pra ninguém. E sabe quem veio pra ajudar também? A não ser pra... Sabe quem veio pra ajudar também? O negócio é o seguinte. Hoje ganha champanhe. Meu amigo Ale Oliveira, que tá aqui também, velho. Ele veio pra ajudar a gente aqui também. Fala esse aí, esse evento, né? Na Audio Club, é igual camisinha e orgia, né? Por quê? Só não pode furar. Olha, xarope. E ô, Leandro? Torce pro Corinthians, meu? Coringão, mano. Parabéns, você é um cara inteligente, cara. Ficou triste. Ô, mano, eu tô chamando de drug bar. Você pode ser inteligente, mas podia ter sido um gênio. Mó brecha dos caras também, não, né, meu? E eu vi na internet o seguinte, vai ter um jogo de comemoração, viu, ouvinte? Que vai ser... É que eu acho que os caras querem dar um jeito de fazer o marketing mesmo com a cultura. Não, tá certo. Entendeu? Mas, ó, vai ter um jogo de marketing forte agora, que vai ser o Galo do Anelca contra o Corinthians do drug bar. No estádio do Flamengo, valendo o Mundial do Palmeiras. Caraca, velho. Aí é monstro, hein? Mas, ô, amigo... Ruth, você é monstro, hein, Ruth? Não, é azedão aqui. Cláudio, eu só azedão. Falo verdade. Você tinha que ganhar uns 5 salários, Ruth. Não, não Ruth. Fala isso, não. Não. Ó, eu só falo verdade no ar. Você faz 5, 10 pessoas aí, pô, tem que ganhar... Ah, fala isso, depois a dona Sandra fica me ligando. É, sabia louco, que é sobrando, né, mano? É pra meio do Ruth. Vai lá, mano. Ô, Leandro. O cara tá empresado. É, você... Que é? Eu falei, esse cara não vale um centavo, só. Meu, cara, tem empresário, amigo. Não, mas você tem mesmo. Meu, você é mó mala da porra. Sozinho. Onde eu tô? Eu amigo? Também. Oh, e falar nisso, o Ben já me bloqueou uma vez também. Aí. Então de graça não foi. Você ainda recebe pra bloquear? É verdade. Ô, Benja, você bloqueia os caras, sobra pra mim, porque todo mundo vem falar, fala pro Benja me desbloquear. É, pra mim também, as pessoas pedem. Eu sou agiota do Benja no Twitter. Benja, por que você, em vez de bloquear, você só não silencia? O cara continua achando que tá lá, você lendo as bobagens. Gente, eu não sou obrigado, nego me xinga. Ah, silencia. Nego, aí depois os caras falam assim, não, mas pô, por quê? Não, se eu não me engano, eu fiz só uma brincadeira, assim, normal, e você já me bloqueou. Eu falei, caralho, o cara é bravo mesmo. Ah, mas é que era um dia que ele devia estar nervoso. Não é? Ah, olha, você é o Donald Trump do Twitter? Você ergueu um muro? Olha, eu tenho alguns que eu guardo, né? Às vezes, porque, às vezes há um ou outro que eu consigo lembrar. O cara fala, porra, rapaz, mas você me bloqueou de graça. Aí eu vou lá e busco. Mas você bloqueou o Mota também. Aí eu vou lá e busco o tweet do cara. Beleza. O que ele falou? Aí é radical. Seu filho de não sei o quê. Pô, você é um bosta, você não sei o que. Mas todo cara fala que você é São Paulino, você bloqueia também. Lógico, também. Falou. Não, quando o cara fala sério. Eu acho que se o cara mas fala é brincadeira, isso, velho. Se o cara fala desse jeito, então tá certo, tem que bloquear mesmo. Ah, bloqueia mesmo. Mas ô, Leandro. Hoje o Corinthians oficializou que não trará o Drogba. Você ficou frustrado com a não-vinda dele? De maneira nenhuma, mano. Você é louco, o importante foi o Jadson. Também acho, concordo. O Jadson não adianta ter um cone lá na frente lá que a bola não chega, entendeu? E com o Jadson lá, a chance de chegar aumenta em pelo menos 60%. Ô, mano, mas é muito legal, né? Porque parece aí que também o Roberto Andrade teria dito aí que ainda depois o Drogba vai fazer algumas ações sociais e tal, com o Corinthians, né? Pode ser bacana. Ah, isso é tudo marketing, né? Isso aí... Não, mas os caras querem só com essa especulação, eles já quiseram levantar e fazer algum marketing em cima disso. Mas, ô, amigo, com relação a isso, isso prova que o Corinthians aí quer ajudar o Drogba. Porque o Drogba hoje não é verdade. Ai, meu Deus. É verdade. Hoje o Drogba é um cara que tá sem clube. Foi pra ajudar ele mesmo. Mas é verdade. Isso prova que o Corinthians ele tá preocupado aí com o bem-estar das pessoas. O Corinthians ele vai sim a fundo nessas causas sociais para que possa auxiliar agora. Um jogador que possivelmente aí não sei se está numa condição financeira tão boa assim. Não, deve estar acabado. Ele, e o Johnny Depp. Até Johnny semana Depp. Passada ninguém falaria que o Johnny Depp tava quebrado, velho. Hoje o Ben já trouxe uma informação aí dizendo que o cara tá. Então, amigo, hoje, nessa relação. O Drogba precisa muito mais do Corinthians do que o Corinthians do Drogba. Isso é fato. Não, então. De novo. O que eu ia falar é que o Corinthians ia dar a oportunidade do Drogba encerrar a carreira do Corinthians, cara. Olha, até mais do que isso. E outra, cara, o Drogba ele teria a chance de jogar num campeão do mundo. É, mano, mas ele entrou lá no UOL, até escrito lá que o Corinthians tem um déficit de 33 milhões na sede social. Sede social e no amador. Amador, deve assim, como que eles vão me pagar? Ele fica com medo. Ué, mas peraí, esporte amador é uma coisa, o esporte profissional é outra. O caixa de seis é um só. E, inclusive, eu sou a favor, sim, de haver esse desmembramento da parte social do clube com a parte do futebol profissional. Vai acabar com o basquete, o vôlei, o fazer o quê? Ping-pong. O Sombra, na boa, os esportes eles precisam ser autossuficientes, cara. Hoje um clube, se ele estiver dando prejuízo, ele fecha. Olha você que comemora salão aqui no ar. Ah, o Corinthians ganhou. Salão. Mas o salão é top. Inclusive, para o senhor que é mal informado, o Corinthians com esse time aí que foi campeão ano passado aqui da Liga Nacional, o Corinthians ele cortou pela metade o investimento no futsal e mesmo assim foi campeão. E ganhou quanto? Cortou pela metade. Então chupa. E ganhou quanto? Muito. Muito. Muito. Fala aí. Eu não tenho o balanço do clube na mão, mas ganhou muito. O futsal do Corinthians é autossuficiente. É um esporte extremamente tradicional. Agora, na boa, mano, com todo respeito a quem joga peteca no clube, mas se peteca não dá lucro, não tem que funcionar, cara. Na boa. Eu sei que agora deve ter um monte de cara. Ai, que absurdo. Tem os Vô Mauro da vida. Ai, meu Deus. Meu Deus, nada, velho. Meu Deus, nada. Tamborel, viu? O clube ele não pode ficar tomando uma naba dessa daí por causa de esportes aí que. Tudo bem, o cara que pratica acha legal. Mas se o esporte não tem o retorno que o clube espera ter, então tem que acabar, desculpa. Ou pelo menos desvincular da parte do futebol. Coitado, cara. Mas, ô, amigo. Tá. Oi. Com relação ao time do Corinthians, o que temos hoje? Você acha que o Fábio Carilli consegue montar uma boa base aí e ter talvez algum tipo de sucesso? Ou no Campeonato Paulista, ou na Sul-Americana, ou no Campeonato Brasileiro? Ah, eu acho, mano. Eu acho assim, ele tem um aporte aí, que ele fez um estágio aí com o Tite, com o Mano, com grandes treinadores. Então, eu acho que ele pode usar bem, usar isso. Ele vai usar isso no treinamento dele, no dia a dia. Só que... se o resultado não vier, vai ser complicado, né? Porque ele não tem um nome forte ali e falar que os caras falam assim, não, vamos bancar o cara, igual foi feito com o Tite, por exemplo. entendeu? Uhum. Eu acho isso. Se o, é, ele consegue fazer um bom trabalho, mas ele tem que também contar um pouco com a sorte de, no começo, é, ter resultados, resultados positivos. Senão, não vai. Eu acho que é assim como qualquer outro treinador, né? Qualquer uhum. outro de clube brasileiro aí é assim. Se não vier resultado, não tem. Já era. Ô, mano, quem já é o adversário do Corinthians na Sul-Americana mesmo? É, o Corinthians, ele participou do sorteio ontem também, e desgraça pouco é bobagem. O Corinthians pegou nada mais, nada menos do que a Laú. No. O adversário do Corinthians. É que essa Laú também é uma bela porcaria, velho. Os caras estão mal colocados. Mas lá no é campeonato um time chileno. Não, bom. É tradicional. É. É um time tradicional. Bom não é, Motinha. Porque o presente da Laú tá mostrando isso. Mas é um time que já vocês chegou em algumas semifinais lá? Aí. Sim, o Corinthians, como todos os brasileiros, Mota. É, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense, Sport. É, todos os times aí, com exceção do São Paulo, decidem fora de casa. Ô, ô mano, eu tenho uma charadinha pra vocês todos, antes de desligar o convite. Sim. Ouvinte, você participa também. Caiu uma trovoada. É. Estão preparados? Claro. Sim. Vamos lá. Que rufem os tambores. Que rufem os tambores. Caiu uma trovoada na Espanha. O tambor é a vírgula. Caiu uma trovoada na Espanha. Ah. Qual o nome do time? Caiu uma trovoada, na Espanha. Na Espanha. Qual é o nome qual do time? Qual é o nome time? Do time? Alguma coisa com o Rayo Vallecano? Ah, acertou, meu Gugu! Meu Gugu, lê aí o Twitter que você recebeu. Ah, não, é. Ele deu um Twitter legal pra ler. É o que tá... Não, você riu já. Não vem com historinha. É o que tá aqui em negrito? É. Pede pro Benja me desbloquear. Ele me bloqueou por sua culpa. Sua culpa de quem? Quando ele diz é a seu respeito, Rudy Landucci. Porque eu dei risada quando o Karsug... Ah, não, não vou ler isso aqui, não. Não. Não, não vou ler isso aqui, não. Não, não vou ler isso aqui, não. Você é maldoso. Eu não falei nada. É só pra você ver como é verdade que as pessoas me mandam pro Benja desbloquear. Se eu tivesse lido no impulso, eu teria lido aqui. Não, não cara é pra você ler aqui, tudo, era só um comentário. O Lucas Benja, você podia fazer um esquema no poupa-tempo pro pessoal pra passar o nome lá e você desbloquear os caras. Não, mas você vê a preocupação das pessoas que gostam de você. Ué. O cara gosta nada, o cara gosta de te enxossar. Nada. Ué. Mas ele não, só riu a piada do Rudy. Olha a preocupação das pessoas. Gosta hoje. Nada. Você bloqueou o cara, parece que você matou alguém. É, hoje em dia é ofensa pessoal. Então, o cara te agride verbalmente, te xinga. Aí você, eu sou obrigado a falar. Tem razão. Você fica ressentido quando alguém não curte. Eu já bloqueei uns caras também. Se você, olha, se alguém. Se você tem um cara que você não gosta, você convida ele pra entrar pra ir na tua casa jantar? Não. Então é isso. Oh, mas você sabe que tem gente que fica ressentido. O Benja ergueu um muro antes do Trump. É. Tem gente que fica ressentido quando você não curte a foto dela. O Adilton mandou aqui, ó. Pede pro som pra me desbloquear. Ó. Mas todos nós, né? Eu virei o saque agora dos... Tem gente que fica ressentido quando você não curte a foto, o vídeo... Da tem, ó, tem gente... Enquanto tem gente que manda o WhatsApp... Você não responde. Nossa! Você não responde. Porque aquela overdose de WhatsApp... Às vezes o cara faz um negócio, uma brincadeirinha... E você não vem e não responde. Meu amigo... Olha, são os problemas... São os problemas da modernidade. Leandro! Mas é um milindre, velho! Um abraço pra você... Obrigado pela audiência. Posso mandar um abraço aí pro um grupinho lá do futebol? Grupinho, manda. Então, quero mandar um abraço pessoal lá do Crax, do Golden Ball, do Dr. Clay, do Johnson. Johnson é ex-português, né? Vocês devem saber quem é. Quem? Aí, mano. Oi? Johnson. Johnson é ex-português? Parece o Johnson e o Johnson. Sei. Johnson. Então, joga com a gente lá. Ele, o Clay, o Rodrigo Bicudo. Clay. Boa. Emerson, Tomate. Clay. É, pro Luke, pra todo mundo lá que joga com a gente. Beleza. Bom, galera, né, é isso aí. E fica ligado aí que a gente vai ter o The Onda aí, especial exclusivo do Estádio 97, feito pelo Rudy. O The Onda, já, viu? Boa. O Benja vai falar de fricô e na sequência o Sérgio Louco vai soltar o The Onda, tá bom? Não, tô aqui na escuta. Valeu, cara. Manda uma moela aí pro RG. Fala, velhinho. Vou mandar uma moela pra minha esposa, pô. Qual o nome dela, velho? Doutora Vivian. Ah, doutora boa. Vivian, hoje é dia de ver o porquinho pular da panela, hein? É, tá isso aí. Comentário dela. Tá certo, parabéns pra ela. Valeu, Leandro, abraço. Valeu. Falou, um abraço a todos aí. Abração. Falou, obrigado. Nada. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje.

é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Boa. 97. Olha quem estamos recebendo aqui, Júlio Batista. Esse é fera. Esse é fera. E que legal receber o Júlio aqui. Seja bem-vindo, hein, Júlio. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos vocês, amigo. Boa noite. Boa, Júlio. Parece jornalista. Boa noite. Tudo ótimo. Mas você ainda tá com sotaque, né, brasileiro? Olha que bom. Sotaque não. Brasileiro? Como? Tipo, tem vezes é o Júlio há tantos anos fora aí que ele já... Às vezes eu acho que ele esqueceu de falar português. Nunca, nunca, isso nunca. De todos esses clubes da Europa, qual foi o mais top que você passou, Julião? Ah, Real, né? Real. Real, como estrutura e como todo Real. Pô, bacana demais, né? Sevilha, Real, Arsenal. Nasceu no Tricolor. Isso. Passou ainda por mais onde, Júlio? Arsenal, Roma, Málaga. Brincadeira. Nossa. E o último Orlando. Só morou em cidade ruim também, Júlio. Pô, só cidade tá mal, que não... Júlio, você tá com 30 aí? E 5. Você pretende jogar até quando? Ah, vamos ver. Eu coloquei como meta mais 1-2 anos. Eu acho que estaria perfeito pra mim. Aqui no teu objetivo hoje é jogar aqui no Brasil ou voltar pro exterior? Não, eu realmente, desde quando eu... Não acertei com Orlando. Estamos olhando algumas coisas, né? Mas ainda não acertamos nada com nenhuma equipe. Ô, Júlio, esse olhando algumas coisas, pode entrar uma China aí na parada, Júlio? Ah, basta. Pode entrar sempre. Todo mundo China, né, velho? Pode entrar sempre muita coisa. É. Sempre vai depender também do que seja, porque hoje com filhos e essas coisas é um pouquinho mais difícil. Eu não sei se você sabe ou não, mas você sabe, já passaram muitos anos. Tem um presidente de um clube aqui em São Paulo que era louco pra te levar pra lá. Não sei. Era Alberto do Alibe. Ah, ele sempre quis levar você pro Corinthians, sabia disso? Não, nunca soube. Ah, que não rolou uma época, na tua saída pro São Paulo não teve jeito, mas é um jogador que ele sempre falava pra mim, ó, esse aí, Corinthians, camisa 8, tem a cara do Corinthians, mas nunca rolou. A tua história foi no São Paulo e uma bela história, né? Sim, é que eu comecei desde as categorias de base do São Paulo, vindo desde leite, infantil, juvenil, todas as categorias, e depois... Praticamente tampouco eu joguei muito no profissional São Paulo, somente 2 anos e depois acabei indo pra fora, né? De 2000 a 2004? Não, de 2000 a 2002. Ah, 2002 eu já fui embora. Achava que era mais tempo. Não, porque meu aniversário eu já completei ele no Sevilha de 2002, porque a temporada da Europa ela vai de maio, né? Uhum. Ela começa em maio, junho e em outubro eu fiz meu aniversário lá na Espanha. Júlio! Muitos anos na Europa. Hoje você vendo o futebol brasileiro do jeito que tá, o futebol brasileiro, também a gente não pode pichar tudo, né? Porque o futebol brasileiro melhorou pra caramba em muitas coisas. Você vê a maioria dos clubes grandes hoje tem centros de treinamentos nível europeu que você frequentou na Europa. Você tem um calendário, se não é o ideal, mas é um calendário perto do ideal, você já pode se programar, não tem mais aquela loucura de jogar... Hoje, amanhã, volta e tal. É corrido, ainda é. Não é o ideal, mas está perto do ideal. Mas ainda estamos muito distante da Europa em tudo. Tirando o aspecto financeiro, porque isso não vamos chegar nunca. Estou falando em termos de estrutura, calendário, organização. Está melhorando muito. Acho que o Brasil é normal. Você passar por uma reestruturação que o futebol brasileiro está passando em termos financeiro e em todos os outros aspectos. Então, acho que está indo... por um bom caminho, é só que às vezes as pessoas não têm tanta essa paciência de esperar que isso aconteça, né, de que venha uma safra de novos jogadores com muito talento, isso tem que se trabalhar, é o que está sendo feito na Europa durante há muito tempo, então, quando isso aqui no Brasil foi implementado de uma forma geral de todos os times, aí vai ficar uma coisa um pouco melhor. Ô Júlio, você que ficou muito tempo jogando na Europa, o jogador ele fica receoso, principalmente o jogador brasileiro, quando permanece lá durante um longo período e vê que as coisas funcionam de fato, que você tem uma vida extra-campo, que pode dar uma qualidade legal para sua família, você não tem tanto risco assim com relação à segurança, a qualidade de ensino também para os seus filhos é um negócio absurdamente fantástico. O jogador pensa duas vezes para voltar aqui para a terra natal? Olha, normalmente quando o jogador está muito bem lá, dificilmente ele volta. praticamente, no caso, é uma coisa, acho que até geral, o jogador acaba voltando quando ele tá perto do final da carreira. E, querendo ou não, é todos nós que jogamos e somos brasileiros, temos um pé lá e outro aqui, né? Sempre gostamos do nosso país e acabamos querendo voltar para talvez até acabar a carreira no Brasil ou fazendo uma coisa do gênero. Então, eu acho que, normalmente, quando o jogador tá muito bem, ele não quer voltar. Geralmente é assim, né? O cara tá bem, ele... Não, mas eu também não voltaria. É que tem jogadores que mesmo quando já estão em término de carreira, os caras querem continuar lá. O cara fala, não vou voltar jamais, velho. Brasil, esqueci disso daí. Ô, Júlio, como é que fica a cabeça do jogador quando acontece, por exemplo, que nem a gente teve o fato agora do Drogba no Corinthians, também isso deve ter pesado. Por exemplo, no teu caso, você tá lá nos Estados Unidos, recebe uma proposta tentadora, mas de repente a tua família tá tudo lá, tá tudo resolvido lá, e tá tudo perfeito lá, e a tua família, qual a influência, de repente o contrato é um contrato milionário, por exemplo, a China te leva, e de repente a tua família fala, pô, pra lá a gente não vai, e de repente você fala, pô, é uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, um contrato milionário, como é que fica? Ah, eu acho que vai mais da conversa com a família, né, acho que isso é o mais importante, que querendo ou não é um time, né? Sua família é o teu time que tá ali e sofre as coisas junto com você, então... Você já foi pra algum lugar que você teve que ir sozinha, tua família ficou pra trás? Assim, ficar, não. Tua mulher é espanhola, né? Sim, sim. É espanhola... Pô, e ela quer morar aqui? Já morou, né? Moramos já aqui em Belo Horizonte, né? Eu joguei praticamente 3 anos em Belo Horizonte, acabamos morando lá. E ela gostou? Gostou, mas assim, é diferente. Gostou, não, não é que vai falar, eu... Você foi tão educado agora, olha, não, diferente. É muito diferente, então, Júlio, é muito. Vamos lá, é muito diferente. Se você comparar, se você vem pra querendo ou não, São Paulo é uma cidade que todo mundo conhece. Sim, uma megalópole. Mas assim, eu acredito que Belo Horizonte é uma cidade muito boa, mas é muito tranquila. Então, quando você vem da Europa ainda mais, se você vem pra São Paulo... Sai de Madrid, Barcelona... Não, a mudança não é tão grande, porque aqui acontece muita coisa. Quando você vai para uma cidade menor, eu acho que é um pouco maior essa... O impacto, distância, né? O impacto que tem. Acho cultural, que né? É um pouco maior. Mais difícil a adaptação. Sim, mas não foi tão difícil, porque depois acabamos fazendo bastante amigos também. Então, ajudou bastante por esse fato também. E você foi campeão brasileiro lá. Duas. Você voltou pro Brasil e ainda meteu 2 títulos brasileiros no currículo. Pra quem não lembra, o Júlio Batista estava naquele cruzeiro do Marcelo Oliveira. E você, por favor, me responda um negócio. Você sempre foi muito sincero. Quem? Você. Sempre. Sempre. Eu acho o Marcelo Oliveira um baita treinador. Pô, mas tem hoje a galera tá descendo o pau nele. Né? Pô, até no Palmeiras, eu nunca vi, ele foi campeão, falaram que ele era ruim. Mas, de fato, ele foi mal. O Marcelo foi campeão da Copa do Brasil. A trancos e barrancos. Mas foi. Tudo bem, mas foi, mas não é resposta. Tem que analisar um todo, Benjamin. Não tem que analisar só o saldo do negócio. Ué, é bicampeão brasileiro no Cruzeiro. Chegou no Cruzeiro... Júlio, alguém dava alguma coisa para aquele Cruzeiro de 2013? Não sei se dava, mas era um time que tinha aqui em São Paulo ninguém dava. Ah, tudo bem. Time refugo, time pegou o Marcelo, que montou um monte de jogador... Que não deu certo no lugar. Todo mundo falava isso. Mas aqui, é que tá mais fácil. Veja bem, quando você pega. Mas peraí, quando você pega um time que não é dado por ninguém como favorito, é mais fácil pra você conseguir trabalhar. Aí ele foi bi. Mas tudo bem, Beja. Ninguém questiona. Nessa época, tudo bem. Mas e depois, o que ele fez? Ele foi campeão da Copa. Ele foi campeão pelo Palmeiras. Extremamente questionado. Se o Santos não tivesse pedido aquela anulação da partida ali pra que o jogo fosse empurrado mais pra frente, ia tomar um pau do Santos. É bom treinador ou não é, Júlio? Pega quem ele fez o Atlético Mineiro ano passado. Bom, você acompanhou o futebol brasileiro ano passado aqui? Pessoal, passado assim. Não, mas é a opinião do Júlio. O Atlético Mineiro com baita time, Marcelo Oliveira ferrou o time. Você pediu o Luxemburgo no Corinthians, então o que que fez o Luxemburgo nos últimos anos também? Não fez nada, mas o Marcelo Oliveira teve chance de trabalhar. Marcelo Luxemburgo Oliveira, não. O Marcelo Oliveira nos últimos anos chegou em 5 finais de campeonato. Ok, falei, gente, mas é o Júlio. Já entendemos. O Ben já tem uma opinião, o Mano tem outra. O Júlio. Mas ele induz a resposta. Qual a sua opinião sobre o trabalho do Marcelo Oliveira? Olha, eu acho que assim, a vida do treinador também é de altas e baixas, né? O treinador, ele às vezes ele consegue fazer um bom trabalho num time, chega num outro e não consegue introduzir aquilo que ele quer fazer. Mas não deixa de ser um bom treinador. Eu trabalhei com ele durante praticamente 2 anos e meio e ele fez um grande trabalho no Cruzeiro. Quem foi o melhor treinador que você teve até hoje? Melhor treinador que eu tive? No Real, quem te dirigiu, Júlio? No Real foi bem confuso, porque eu cheguei com o Luxemburgo, aí depois de 6 meses ele foi embora. Aí chegou um treinador que era da categorias inferiores, Lopes Caro. Depois ele saiu, veio o Capello, e aí foi quando eu fui pro Arsenal. Trabalhei com o Arsene Wenger, que por certo é um grandíssimo treinador. Pra mim é um dos melhores que eu trabalhei. E tem o Pellegrini. Pellegrini também, que é um treinador que eu gosto muito. Por que que o Luxemburgo não deu certo no Real Madrid? Porque às vezes você tem que entender o lugar que você tá. Entender os costumes do país que você está, as coisas que estão feitas há anos no lugar que você está. Ou seja, chega devagar, se habitua a isso? Então, pisa em ovos? Então, quando você chega, você vê um trabalho que está sendo feito durante muito tempo, você não vai chegar mudando assim tão rápido. E, no meu ponto de vista, foi esse o problema. Você quis fazer um trabalho novo, mas mudando muito rápido a forma de trabalho na Europa. Que o lugar se adaptasse a ele, né? E não ele ao lugar. Então, esse é o problema. Na Europa, já tudo funciona daquele jeito. Então, se pode melhorar aquilo lá, claro. Mas não mudando tudo, né? Então, é isso que dificulta. Você acha que é muito difícil um treinador brasileiro conseguir se adaptar ao modelo europeu e atuar lá? Se for com a cabeça do Brasil, sim. Por exemplo, um Tite hoje, você acha que se daria bem? Sim, porque tem uma cabeça diferente, aberta, sabe os modelos que hoje funcionam no futebol, aquelas coisas que já acabaram, não existe mais. Não vai chegar detonando, né? Quer dizer... Então, tem muitas coisas que ficaram passadas. A língua dificulta? Sim, o jogador, o treinador tem que chegar muito bem preparado, porque senão dificulta muito, porque o treinador, querendo ou não, ele é super o diálogo com os jogadores, né? Diálogo com os jogadores, com a imprensa. E se o treinador não tem isso, ele perde tudo, né? Que é a coisa mais importante. Não tem um da liga, né? É o diálogo com os jogadores. Se ele não consegue passar para os jogadores aquilo que lhe interessa, aquilo que ele quer, fica meio difícil. Ô, Júlio, ano passado eu estive em Barcelona e fui convidado lá pela diretora, fui conhecer La Masia, que é a casa ali no centro de treinamento do Barcelona, onde vivem os garotos da base, todos lá. E eu tive uma palestra antes. Os residentes lá. Que não é só do futebol, tá? Do basquete também. Ah, sim, porque e do handball também. Mas a maioria era do futebol. E aí, Júlio, tinha uma palestra. O cara ficou uma hora e pouco falando. Nessa uma hora, em nenhum momento ele se falou a palavra futebol. Em nenhum momento. Aí ele abriu para as perguntas e eu perguntei, mas. Não vamos falar de futebol? Ele falou, aqui eu cuido da formação do ser humano. Futebol é outra pessoa. Futebol eles entram para jogar aqui às 7 da noite. E até lá ele tem escola de manhã, aí na volta ele tem reforço escolar. E em relação à língua, ele falou uma coisa interessantíssima. Todos os meninos que vêm de outros países do mundo só entram em campo depois que eles aprendem a falar catalão e espanhol. Enquanto eles não falam, não entram para jogar. E aí o cara fala, como é que você vai botar alguém pra jogar se ele não vai entender o que outra pessoa tá falando? É isso foi feito no Barcelona, é isso. Não adianta o cara ir pra um lugar que fala, ah, é a linguagem do futebol, é universal. É ou não é, né? Não, ainda lá no Barcelona tem um formato bem diferente do que é dos outros clubes. E também uma coisa que também é importante, também é uma coisa cultural também, né? Sobre educação, isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente não se dá conta, ou a gente não dá aquele certo valor, mas a parte da educação é uma parte que se interessam muito na Europa, né? E nesse dia o cara falou que lá os moleques quando entram, aprendem duas coisas, por favor e obrigado. São as coisas mais importantes na vida, né? Independente do futebol ou não. Ô, Júlio, você começou no Tricolor, aí no São Paulo, aí saiu pro mundo, jogou essa coisa toda, agora volta pro Brasil... Passa essa coisa de, pô, gostaria de encerrar minha carreira no São Paulo Futebol Clube, gostaria de jogar ainda no São Paulo Futebol Clube, ou não? Ou isso não, já não pega mais? Não tem não, isso? Eu eu joguei praticamente vários clubes, hoje em dia eu não acertei com Orlando, então eu tô sem clube agora no momento, mas assim, foi um lugar que eu comecei, que eu tenho muito carinho e é claro, se existir uma possibilidade de voltar, com certeza eu voltaria, mas... eu sou um profissional e a minha vida, querendo ou não, ela se rege pelas oportunidades que me aparecem para que eu possa continuar fazendo aquilo que eu mais gosto de jogar. Ô Júlio, só aproveitando a questão de você falar do São Paulo, por exemplo, se você voltasse para o São Paulo, você seria um jogador para atuar em que posição? Meio campo ou atacante? Ué, eu a posição que eu sempre joguei, de meio campo. Só que hoje tá precisando de centroavante lá, né? Começou um lobbyzinho. Você já tá querendo me enquadrar na parte de centroavante, né? Não, mas você já jogou de centroavante. Não, e pior que eu nunca joguei, sabe que as pessoas... Mas na base você não chegou a jogar de centroavante? Sim, na base sim. Quando eu comecei, sim. Tá vendo? É, quando eu comecei. Aí depois eu passei pra volante e depois quando eu fui pra Europa comecei a jogar de meia e nunca mais parei de jogar de meia. É, tá ruim lá. Aqui na Charles, base, Gilberto, aqui na Cadose, base, lá. Quando a gente é moleque, o cara fala, vai pro gol, eu quero jogar, vai na lateral, né, Júlio? É bem por aí, mas assim, eu acho que o futebol moderno hoje, a coisa mais importante do futebol moderno é que um treinador hoje em dia, ele não joga somente com o sistema, ele joga com, às vezes, dependendo do outro time, ele muda o sistema. Então ele... Normalmente os treinadores hoje ele tem que ter um time bem versátil, que ele possa utilizar um ou três jogadores em diferentes posições. E se isso os jogadores não se permitem, para o treinador é difícil. Então ele tem um jogador que ele pode utilizar como na ponta, pode jogar mais ele por dentro, um outro que ele pode fazer um segundo volante, um terceiro homem de meio de campo, um homem mais chegador, um que ele pode fazer um falso nove. Então hoje em dia o futebol mudou muito. Isso, não existe mais aquela coisa de o jogador só joga em uma posição. Não, você vê hoje na Europa o Danilo, ele joga na lateral direita e quando o Marcelo machuca, ele vai lá e joga na lateral esquerda. E você já chegou a conversar com o Rogério depois dele assumir como técnico? Não, tivemos só uma pequena... que foi super rápido, que nós acabamos fazendo um jogo... de confraternização entre 81 e 82... E ele estava por lá, falamos rapidamente, mas não tivemos uma 81 conversa. 81 ou 91? 81 e 82. É quem nasceu, né? Quem nasceu. Tô pensando no ano. Que era da idade do Kaká. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, Júlio Batista. Só uma, você vai fazer, que você vai. Eu tô pintando história, dura 40 minutos, só uma rápida. É rápido, mas porque em cima do que você falou do jogador lá, tem que pôr a toa na ponta e tal. Mas por que no Brasil o jogador não admite isso? Por que se o treinador manda ele jogar no meio e ele é lateral e não quer? Por que aqui no Brasil o jogador mais de nome, se meter no banco, ele fica de mimimi e na Europa ele fica pianinho? Porque existe uma certa... da forma como o jogador encara. O jogador... que acontece? O jogador, ele aqui no Brasil, ele, vamos dizer que não é que ele é mal acostumado, mas ele está sempre naquele, eu tenho que jogar. Então, só que assim, quando o jogador vai para fora e ele sabe que ele está chegando lá, ele chega... mais piano, mais tranquilo e mais humilde, e num lugar que ele já tá, ele quer jogar e ele não aceita, às vezes, ficar no banco, mas isso é uma coisa normal que deveria ser encarada com uma super naturalidade, porque no futebol muda muito rápido, hoje você tá jogando, amanhã você tá jogando mal, você não tá, mas isso não quer dizer que você não tem capacidade de ser titular ou de jogar, né? Júlio Batista, boa noite! Roberto Provolone. Vou empolgado, hein? Prazer enorme falar com você. Depois convido o Júlio pra comer uma esfirra lá no Pimpolini. Daqui a pouco, Dom Carlos Pimpolini. Daqui a pouco eu te faço o convite. Olha, Júlio vírgula Batista. Pra quem não sabe, ele jogou no Sevilha. La Bestia. Porque ele é muito forte. O Júlio é um jogador parrudo, forte. Você achou ele parrudão? Com certeza, isso é uma característica dele. Inclusive, a minha pergunta, Júlio, vírgula, emoticon de força, emoticon de alegria, emoticon de sucesso, porque agora o Gabriel Jesus foi para Manchester City. Porque o Júlio, eu não sei se você sabe, Júlio, lá em Manchester tem o United também, tem o City e o United, né? Ele foi pro City. É bom explicar, né? Que até anos atrás não era tão rico, né? Não. Enfim. Agora, Júlia, a minha pergunta é o seguinte. Porque o jogador vai muito franzino pra lá, viu, Arangelo? Faz a pergunta, porra. Você leva um milho pra lá, volta uma rocha, né? O Júlio já foi forte. Já. Né? Ele teve que... Ei, Júlio, você já tava forte quando você foi pra lá? Você já era, sempre foi forte. Mas a pergunta não é essa, só um segundo. Porque tem um jogador do Santos. Relaxa, Júlio. De 25. Não, de 1926. Não, de 43. Porra! Caramba. O Claudio Honor era um italiano. Ele jogou no Santos. Meu Deus. E ele era fraquinho. Ele chegou lá, ele ficou forte. Tão forte que o time dele jogava com a menos, porque ele parecia dois. Isso aconteceu, procura no Wikipedia. Claudio Honor, La Fuerza. A pergunta é, você acha que o Jesus fez um gol hoje, deu um passe? Eu não vi o jogo hoje. Um passe? Eu não vi. Tá jogando ainda, ó. Tô vendo aqui, ele deu um passe, um chute pra lá. Júlio Batista, você acha que o Jesus ainda vai ter que tomar algum suquinho pra ficar mais forte lá, ou ele franzino vai? Vai que vai. Não, eu acho que isso é da característica do jogador. O jogador chega na Europa, querendo ou não, o jogador vai encorpar um pouco, ele não vai encorpar muito, mas ele vai encorpar, vai melhorar fisicamente, porque o futebol europeu é um futebol físico, então isso já consegue exigir isso do jogador, que o jogador fique um pouco mais forte. Isso vai só ajudar ele, porque ele é um jogador de talento e tenho certeza que nas mãos do Guardiola ele vai fazer um grande trabalho lá. Tá certo. Vamos pra minha pergunta, mandei bem. Três horas. E o Júlio Batista lá fora era lá besta, mas lá não é besta. Cara, acho que besta é de besta de idiota, não. Besta. De forte. Não é besta brasileira. E outro dia o assistente do Rogério postou no Twitter, né? Tipo assim, fazer um elogio ao Wesley, né? Tipo, Wesley, você é uma besta, né? Tipo assim, aí, pessoal, querendo tratar como The Beast. É fera, melhor falar fera. Fera, né? É a fera. Aí o pessoal, nossa, já besta aqui. Não, porque até é engraçado, né? Porque quando eu ia pra seleção, né? Às vezes, por causa desse apelido, às vezes as pessoas vinham, chegavam e falavam assim pra mim. É a besta. Aí eu falava, não, pelo amor de Deus, não, a besta não. É lá besta. Então, a fera. Fala a fera, em português, a fera. Esse é o Júlio Batista, nosso convidado hoje aqui no Estádio 97. O Estádio 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E o oferecimento do McDonald's. Cadê o menino, mano? Tá encolhido aí atrás. Opa, tô aqui, mano. Essa cadeira tá quebrada. O pessoal tá falando que você é meio assim, tem a complexão física do Júlio Batista, mano. Opa, mas aqui não tem doping. Ou o Júlio Batista é um mano negro? Pode ser também. Tá vendo? Pode ser, porque nós somos fortes, velho. A genética nos privilegiou. Nós somos fortes. Sim, nós porque fomos dotados, RG número 2, de genética. Ah, eu sei. Deus olhou pra nós e falou, vocês vão ter genética. Eu sei. Certo, e o Colostro fez o resto. Moleque, Colostro. Que dia é hoje, Sombra? Que dia é hoje? Colostro. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, sabe do que é dia hoje, galera? Ah, peraí, hoje não é dia do Big Mac? Hoje é, Sombra. Quarta-feira é dia de Big Mac. Quem não gosta? Ó, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. É o Big Mac, moleque. Eu adoro picles, cara. Picles é demais. Eu adoro. É o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8, rapaziada. Com batata frita e refri por apenas R$19,90, hein? Na sexta-feira é dia de quarteirão com queijo. Nossa, esse lanche é fantástico também. Eu comeria no McDonald's todos os dias, cara. Eu vou lá, inclusive hoje. Saindo da rádio, tô passando hoje lá. E no sábado é RG número 2. Tem novidade, hein? O triplo cheeseburger, cara, pra matar a sua fome, que eu sei que você tem muita fome no sábado. Sim. E sua esposa não cozinha no sábado. De sábado é duro, né? Então passa no McDonald's lá e pegue esse triplo cheeseburger RG número 2. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E amanhã também, rapaziada, um clássico show de bola no McDonald's, hein? É o Cheddar McMelt. Ó, vou almoçar amanhã no McDonald's. Quem vai comigo, hein? Eu vou. Vamos lá então, rapaziada. E hoje é o Big Mac, hein, mano? Vou passar lá daqui a pouco. É isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão. Se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. Rapaz. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes. além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos, passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu estou falando, você vai se surpreender, porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! É Nissan, Estádio 97, oferecimento também de HDI Seguros, é debate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Agora é hora do momento sem parar, são três ouvintes na sequência, vamos aproveitar, galera, que Bora. Tem o Júlio Batista aqui, vai falar das coisas aí de seleção brasileira, pode perguntar de seleção brasileira, não vamos esquecer aquele título que o Brasil ganhou, que o Júlio Batista foi figura central, foi Copa América, né? Se eu não me engano, foi Copa América. É, tá lembrado gente. Ou não, Azedão? É, foi Copa, foi Copa América. Lembro o ano. É. Porque eu tava cobrindo o Santos na época, mas foi isso. O quê? Quem que você tá fazendo? O quê? Cobrindo o Santos. Cobrindo o Santos? É a rádio, né? Imparcial, cobrindo, Santos, sempre Santos, dentro ou fora da nossa pena. Então vamos ao momento sem parar do Jeová. O Jeová que gosta do Júlio Batista. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Esse tá fraco, hein? Vamos lá, alô? Boa noite, amigo. Boa noite. Tudo Quem bom? Fala? É o Luiz Carlos Salles. Luiz Tricolor, Carlos Salles. Tricolor, graças a Deus. O Baza tá na minha ficha aí. Amém. Esse já é freguesão. Já. Amém. Ao respeito, RG. Você é mais um convidado com acompanhante para o Happy Hour do estádio, 16 de fevereiro. Com certeza estarei lá. Lá na Audio Club. Ele foi no Honda. E o Luizão. No Honda, sim, RG. Opa. Só, já que você é cliente antigo da casa, só fale sua idade aí para a gente manter atualizado no cadastro. 5.1. Aí, RG, 5.1. 5.1, esse é o que está sempre em cima da mesa. Como assim? Uma saladinha, põe um Salles, um limãozinho, entendeu? Ah, boa, boa! Quarenta de Salles, foi boa! Foi boa! Cadê a velha surda? Essa foi boa, vai. Vou desenterrar a velha surda. Ô Luizão, qual o bairro? É Jardim Nossa Senhora do Carmo. Jardim Amém. Nossa Senhora Zona do Carmo. Zona Leste, querido! Isso, é isso aí, bem já. Estamos recebendo hoje Júlio Batista, a fera. E tá caro, meu. Tá bem caro. La besta, não faça. Já que nós temos no programa hoje La Fera e nós temos a besta também. Tá na ponta besta. Direita fera, da mesa. Tá aqui o Júlio Batista. A besta da onde? E temos a besta além do outra. E nessa onda... Rude, parabéns. Só um detalhe aqui. Você é a besta. Ô, Benja. Fala assim do Mota, não, coitado. Ô, ouvinte, é só um detalhe aqui. Leva ele pra casa. É comunista você também, né, rapaz? Ó. Não sou comunista, não. Você então não defende aí. Isso aqui é um absurdo. Não sou comunista, não, eu não sou calhorda, não sou ladrão. Peraí, rapaz, só um segundo, senão pacificamente eu vou te executar aí. Nessa onda aí, de bloquear, o ouvinte me mandou aqui uma coisa assim, por favor, pede pro Morta me bloquear. Tá ok? Com você é o contrário, querida. É só não me seguir, ô trouxa. Mas, ô Salles, estamos aqui hoje recebendo o Júlio Batista, e só uma pitadinha histórica. Que já não tem mais, hein? A primeira festa que o Estádio 97 fez para comemorar, quando o estádio ainda era muito novinho, a gente não imaginava que o programa fosse ter o sucesso que faz. Sim. Primeira festa, nós tivemos um orgulho muito grande de ter dois jogadores nessa festa. Júlio Batista e Kaká. Os dois que estavam surgindo no futebol. É mesmo, hein? Né? O Júlio esteve com a gente na rua... não foi na rua... Onde o mano vive? A Mauri. Na rua Mauri, era um restaurante na rua Mauri, na época. Fechando tudo lá agora. Né? Verdade. A gente fez uma festa fechada do Estádio 97. E temos fotos antigas, tá? O Júlio Batista, o Kaká... Onde o patrocinador daquela festa se tornou avô hoje. É, o Aldo Moen. Aldo Moen. E o Júlio, o Kaká... O Sócrates foi nessa festa? Foi. Você sabe a parte final, né? E na mesma... Sócrates? Não. Aquele dia, qual que foi? Que o restaurante era dos amigos meus. E os caras pediram, pelo amor de Deus, pra ele ir embora. Por quê? Porque já era 4 da manhã e tava lá e eu queria, juro por Deus. Capim, pelo amor de Deus. Não tinha bebido Magrão, nada ainda. O Magrão, pô, mas, galera tá precisando e, de dormir. E ainda, né, não esquecer, tava o pai do Cacá, o seu Bosco, sentado com a gente, uma figura bacana demais, né? Então, só pra registrar isso aí, porque como a gente tá comemorando 18 anos... Não esqueça anos, que Fiore e Gigliotti também estavam... Ah, sim, não. Não, tá falando de jogadores, né? Mas o Fiore é inesquecível, claro. Lançamento das nossas camisas, né? Sabe, foi. Agora, sabe que é legal? Você lembrou dos dois. Tanto o Júlio quanto o Kaká, na época, eram moleques. E hoje os caras já... Uma puta carreira consagrada. Mas os dois continuam com a mesma humildade de sempre. Isso que é legal, viu? Parabéns pra você. Obrigado. O Kaká também. O Kaká, eu tive com ele no final do ano. Continua a mesma coisa, né? É, gente fina. Humildão. Pra que? Vamos mudar pra quê? Não, mas porque tem os caras que mudam, é, Júlio. Tem os caras que mudam. Tem as malas muda aí que mudam, Júlio. Fala nisso, que namorada bonita do Kaká, hein? Você tá cobiçando a mulher do próximo? Ah, isso aí é um testamento, velho. Olha só, o que é isso? Ô, cadê os 10 mandamentos? Você não leu, não, Paquito? Não cobiçarás a mulher do próximo? Que nojo. Mas aproveita aí que estamos aí com o Júlio Batista aí, pô. Olha só, o Júlio Batista tá aqui. Fala com ele aí. Fala, oi, Julião. Prazer em falar com você, cara. Aqui é Tricolor, graças a Deus. Pô, que legal. Prazer. Graças a Deus. Assisti muitos jogos com você lá, fui lá muito no Morumbi ver você lá. Apesar que não foi tanto assim, algumas vezes eu fui, mas pô, você representou, entendeu? E eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que o Sombra até já deu mais ou menos uma ideia da pergunta, né? No início do programa aí. Na realidade são duas perguntas. Uma é em relação ao Cruzeiro. Aquele negócio que aconteceu lá de você chegar num carro forte, cara. É mesmo, velho. Que ideia foi aquela, bicho? De quem foi aquela ideia? Desculpa a curiosidade, mas ah, eu achei foi aquilo. Você pode ter certeza, bicho, que não foi minha. Só fizeram o que mandaram, né? Minha não foi. Eu cheguei, eu nem, mais ou menos, eu só fiquei sabendo mais ou menos quando a gente tava, né, indo a caminho do estádio, que eles iam querer fazer alguma coisa diferente, e aí eles tinham lá um carro forte, bom. E aí... acabamos entrando, né? Mas assim, me explicaram o que que era. Era, eles queriam demonstrar pro sócio torcedor que era um patrimônio, como se fosse um patrimônio que eles estavam trazendo para o clube. E por isso era a estratégia de me levar num carro forte, não para mostrar uma certa cobiça, alguma coisa referente a algo relacionado com o dinheiro ou algo assim, nada referente a isso. Pô, cara, e como é que você se sentiu nisso? Dentro de um carro forte, chegando lá, como é que você se sentiu, velho? Não, praticamente a gente é tão rápido, entrou e eu entrei no carro forte, depois saí, depois praticamente era o jogo contra o Atlético Mineiro que estava acontecendo e eu fui apresentado para a torcida. Realmente, para mim, o que fica mais marcado é quando eu praticamente entro em contato com a torcida. Praticamente, isso nem dou muito valor por isso, né? Pelo fato de ter entrado num carro forte. Isso, para mim, são coisas pequenas que acabam sobrando. Pra mas mim, você está certo, viu, Júlio? Aguinaldo, boa noite. Aguinaldinho, seu negócio é do mas você é falante, querida. Eu sou. Eu vou botar minha boca na sua boca e você vai ficar quietinho. Eu respeito, Aguinaldinho. Ó, menino, eu respeito você. Agora, Júlio, eu comecei como torneiro mecânico. Nossa, no Rio de Janeiro. Eu fui motorista de Angela Maria. Eu não sei se você sabe disso, você, Júlio. É. Eu não sou, não. É. E eu queria te fazer uma pergunta. Porque eu, no Botafogo de 96... Eu, primeiro que assim, você dentro de um carro forte tem tudo a ver, porque você é o tesouro. Mas não estou te avecando, é só um comentário. Sim. E depois, olha, eu tive alegrias com o Gonçalves de 96. O Gonçalves com aquele short de 96 me deixava louca. A minha maior decepção, viu, mano, meninas? Sim. É o futebol atual não usar aquele short de 96. Esse shortinho curto, né? O quê? Ô, menina, o Júlio no short daquele é a coisa mais gostosa do mundo. Ô, menina. É um sorvete pra criança. Sorvete. Não, deixa eu contar um negócio pro Júlio em cima do que o Salles falou. Ô, Júlio, uma vez entrevistei o Mano Menezes e perguntei por que o Pato não deu certo no Corinthians. Palavra do Mano Menezes. Não é minha. Ele falou, o Pato chegou ganhando muito, deu uma ciumeira do caramba no elenco. Quando você chegou no Cruzeiro, deu ciumeira? Jogador tem ciumeira quando vem um cara de fora. Eu não quero saber quanto você ganhava. Aqui, na época, os caras falavam. Tem ciúmes de elenco? Rola isso ou não? Todo lugar, né, Benja? Ah, assim, Beja, eu acho que, querendo ou não, todo mundo se sente assim, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ser mais valorizado. E sempre acontece um pouco. Não vou dizer que rolava muito lá, até mesmo porque a gente tinha um elenco formidável, os meninos eram incríveis, nossa, não tem nada para falar de nenhum, todos, praticamente os meninos evangélicos, todos de bom caráter, então era um grupo muito bom. Isso, eu acho que só conseguimos conquistar dois títulos brasileiros porque o elenco era muito bom, então não acontecia e não rolava muito disso. Mas nos outros lugares, com certeza, acontece, né? De ter essa um pouco, nem inveja, né? Mas de ver que um jogador tá chegando ganhando mais e falar, pô, eu tô aqui muito tempo, não sou valorizado. Então rola mais esse ponto, né? Que o jogador acredita que o clube não tá valorizando o jogador naquele momento, né? Ô, Salles, mais alguma pergunta pro Júlio? Tem uma segunda perguntinha aí que eu queria fazer. Tá parecendo a Marília Gabriela, menina? Ah, é verdade, menina. É assim, ô Júlio, você tem pretensão de um dia voltar pro São Paulo? É uma pergunta que você pode responder ou não? Olha, eu poder responder assim para você é meio difícil, porque a decisão não é minha, né? É. Então, como a decisão não é minha, eu não posso responder. Mas você tem vontade? Claro que eu tenho, né? É um clube que praticamente eu comecei e fui formado... E praticamente tudo aconteceu ali, então pra mim seria muito legal voltar ao clube que praticamente onde eu comecei. Quer dizer que se o Rogério chegasse hoje, ligasse pra você e falasse, vem jogar aqui, eu quero você aqui, você rapidinho você ia? Não, a gente iria conversar, com certeza, mas teria muitas chances de acontecer, com certeza. Ô, Vitor, o Hernandes tá chegando também, ele, ó. Vitor. O Hernandes tá chegando também, velho. Quem? O Hernanes, o que tá na Juve. Será que tá chegando mesmo? Mas, não, duvido. Ele não é igual o Drogba, não, meu. Foi só falado aí, foi só... Você é amigo do Drogba, Júlio? Eu conheço ele, que tive agora praticamente... quando nós jogamos também, agora nos Estados Unidos, coincidimos em alguns jogos e é uma pessoa bem legal. Mas você não... Não, assim, não. Tipo, não é um cara que de amizade, de amizade não. Júlio, você achou que ele viria pro Corinthians mesmo? Eu desde o primeiro dia, eu falei que isso aí... Não ia dar em nada. Olha, é difícil de saber se ia dar ou não, porque isso, mas assim, foi muito comentado. E aí eu não sei o que rolou, se... Lá fora se comentava? Também ou não? Se escutava alguma coisa, assim. Alguma coisa? Ô Júlio, deixa eu te perguntar. Aí, ó, chupa, ô, Júlio. A gente, às vezes, aqui, quando ouve falar que jogador recebe propostas e fala assim, pô, mas o cara vai pra China, mas vai ganhar tanto, por que vai pra China... Do seu ponto de vista, 1,5 milhão na China ou 500 no Brasil? No São Paulo. Ou menos no São Paulo. Hoje? Eu? É. Eu ficaria aqui. Ficaria aqui. Hoje, e se você fosse um jogador naquela faixa dos 27, auge de carreira, aí vem aquela proposta. Aí tem que ser. Não, aí é assim, vou melhorar. 800 mil Europa ou 1,5 milhão China? 800 mil Europa, 1,5 milhão China, Europa. Europa. Tá certo. Aí, viu, Benjamin, dinheiro não é tudo. Porque, é que sabe, o Benja tem que, meu, tem que ir pra... O Benja é por dinheiro que mata mãe. O que eu acho que... O Benja jogaria na ilha de Java. Não, é o que eu acho que, assim, as pessoas, às vezes, precisam entender o momento de cada coisa. Eu? Que é super importante. Quando um jogador começa e ele tem a oportunidade de ele optar qual vai ser o caminho dele... Eu acho que é muito importante ele optar ir para a Europa, porque é onde ele vai poder construir a imagem dele, a força dele, que ele vai poder estar tantos anos na seleção e disputando o melhor torneio do mundo. E quando ele acaba optando por um outro caminho, que vai dar uma possibilidade dele ter uma, vamos dizer, uma parte financeira mais tranquila, mas vai tirar, vai diminuir a carreira dele. Então... Isso ele pode fazer mais adiante, né? Eu acho. Tem jogadores que eu acredito que poderiam ter ido para a Europa e hoje, e depois com 27, 28 anos, poderia ter ido para a China. Então, o que o Júlio falou, o que o Júlio falou não tem diferença. O pessoal costuma dificultar muito Mas, a saída. O que, né, o Júlio Batista jogador, falou? Tudo, quebra de contrato, essas coisas. Os caras, acho que tipo, mais ou menos, não sei como funciona, mas deve tipo escravizar o cara lá. Ah, eu quero fechar meu acabar meu contrato, mas eu quero ir embora. Não, não vai, não, vai ficar aqui até o final, então paga. Mas o que o Júlio Batista falou, falou a mesma coisa que eu. Não, ele falou, não. Claro que ele falou a mesma coisa que você. Mas ele disse que no caso dele, ele preferia a Europa. Não, metade para jogar na Europa. Não, não, não, peraí. Ele falou. Não é isso que eu tô discutindo. Ah. Vem cá, chega o Giovani dos Santos. Quantos anos? O Giovani... 21, ele saiu do Santos com 20 e 21. Ô, Júlio, eu não me lembro... A maioria dos jogadores de futebol vem de uma origem extremamente humilde. Sim, é correto. Tem jogador que não tinha dinheiro para ir treinar. E dos seus amigos tem trocentos que passaram. Sim, por isso. Muitos. Rapaz, você tá lá 21 anos. O jogador de futebol, não vou generalizar, mas na sua grande maioria, carrega uma quantidade de gente. Sim. Bacana. Importante. Pai, mãe que tem que carregar. Pai e mãe tem que carregar pro resto da vida. Né? É mesmo, tem... Benjamin? Sim, senhor. Você tem os filhos. Só que você tem uma gama de gente. Aí, Júlio Batista, vem lá uma proposta da China pro cara ganhar 20 milhões por ano. Como é que um cara desse diz não? Você acha que um cara desse tem estrutura difícil pra falar assim? Olha, deixa esperar. Não. Calma, eu vou ver ano que vem se pinta o negócio. Aí não. Aí quebra uma perna, o time vai mal. É isso que eu falo, Júlio Batista. Dinheiro não aceita desaforo. Não, aí é uma questão diferente. Aí é uma questão é isso que eu falo. Totalmente diferente. Aí é diferente. É isso que eu falo. Mas e se vem 10 milhões por ano da Europa e 20 da China? Mas isso eu nunca discuti. Aí é assim... Aí você vai decidir o que você quer fazer da sua carreira. Você indo para a Europa, você vai ter uma carreira muito mais longa do que você... Não, mas isso você tá louco. Eu não tô discutindo isso. Até porque para mim, quem ganha 10 e ganha 20, vive do mesmo jeito. Certeza. Não é? Mais ou menos, hein? Lógico. O que eu tô discutindo é outra coisa, ô Júlio. O que eu tô discutindo... o cara vai embora com 18 anos de idade. Amigo, se eu com 18 anos de idade e 19 tivesse a oportunidade de ir para a Europa, não precisa ganhar 200 mil dólares, não. Que ganhasse 15 mil não, dólares. Não, mas Europa, mês, Benji, dependendo do time, vale a pena. Agora, a China, não. O Giovani, na minha opinião, ele fez uma péssima escolha. O cara era destaque aqui no Santos, ele tem um potencial enorme. O cara foi se enterrar na China, cara. Mas, é louco. Ele vai ganhar muito dinheiro, cara, mas ele não confia no taco dele. Pô, mas, ô Júlio Batista, o Lucas Lima não foi. Júlio, mas quer ir? Quer ir, mas na primeira possibilidade ele não porque foi. Porque ele achou que ele... Ele achou que iria pra Europa. Então, confiou no taco dele. O Alexandre Pato não queria ir pra China. Falou, não, eu vou pra Europa. Foi pra Europa, não deu em nada. Se amanhã o Ganso vier uma proposta da China pelo Ganso, ele vai embora. Sim. É isso que eu tô querendo te falar. O que eu defendo é o seguinte, precisa parar. É lógico, o torcedor quer que o jogador fique no time dele. Eu penso com a cabeça do jogador. Porque eu não vou falar que eu queria pro outro, que eu não queria pra mim. Claro. É isso que eu falo. O cara tem que ganhar dinheiro. A emoção, o amor é pra quem tá na arquibancada. Pra quem tá do outro lado é grana, cara. Aí eu tô errado, Júlio Batista? Não, é verdade. É claro, cada um se preocupa com sua parte financeira, com a sua família. E cada um faz aquilo que é adequado naquele momento. Aí o Giovani fala não. Aí dá um azar daquela, porque o futebol não é lógico. Claro. Amanhã o cara quebra uma perna, amanhã o time cai pra Série B. Ou não? E aí o cara vai falar, puta, meu Deus, olha o que eu abri mão. Nem tudo é dinheiro, cara. O cara consegue viver bem aqui no Brasil sendo jogador de futebol. Tá bom. Acho que consegue. Olha, é que o Benjamin acha que o movimento de rotação e translação, quem faz é o dinheiro, não é? Não, não é nada disso. Só que é uma profissão, cara. Tem Salles, que ganhar dinheiro. Salles, não é. Vamos aqui dar uma agilizada, é o momento sem parar do Estádio 97. E, então, ó, é só uma informação, já que você é São Paulino. Graças a Deus. Eu tô vendo aqui... Tem um zum aí de que o Hernanes estaria já fechado com o São Paulo. Será? Tem um zum aí. O São Paulo vai usar aquela tática que eu disse, Sombra. Ele vai ceder aí o direito de compra lá do jogador do Lianco e pega o Hernanes por empréstimo. Mas será que o Hernanes ainda tá jogando bem igual ele jogava antigamente? Não, igual antigamente não, senão ele seria o titular do time que ele tá. Mas o brasileiro vai deitar o cabelo. Ô, vem cá. Mas vai dar qualidade aqui, né? Ô, Salles, nós temos o Thiago Mendes hoje. Entendeu? Entendeu? Entendeu? Nota 6. Tá bom? Nota 6. Salles, um abraço pra você. Peraí, deixa eu mandar um abraço. Deixa eu fazer o meu shampoo. Fala. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ah, acabou o kit, cara. Ah, acabou. Fica quieto, mano. Quem manda aí é o Sombra. Acabou. O kit é meu, seu trouxa. Tá guardado aqui no meu armário. Sabe o que? Ele fica sentado no kit. Ele corta, mas não vai ganhar, né? Não vai ganhar. Por que ele tá chocando o kit agora? Vai chocar uma cenoura, rapaz. Galera, abraço pra vocês todos aí, tá? Júlio, Opa. Um abração pra você. Um abraço também, viu? Felicidades, cara. Obrigado, eu espero que um dia você volte a dar alegrias pra nós. Opa, tá? Quem sabe? E muito obrigado pelas alegrias que você deu pra nós no passado. Pô, muito obrigado. Tá? É, infelizmente, você não foi aquele multicampeão que aconteceu. Tem pouco também, depois, né? Mas você mesmo assim deu muitas alegrias, você representou. Obrigado, entendeu? Tô contente que vocês me enxerguem assim também, ainda, né? Não, com certeza, cara. Mas sempre é lembrado de uma geração boa de São Paulo, né? Sim. Júlio Batista, Kaká, sempre ligado a essa geração. É. Ô, Salles, um abraço, cara, valeu! Mandar um abraço pra um amigo meu, Rogério Salão, que tá pedindo aqui pra mandar um abraço pra ele, gente boa, palmeirense. Só o que traga nele que é palmeirense, né? Mas gente boníssima. Boa! Valeu, cara. Abraço. Abraço, galera. Tchau. Vamos lá, segundo ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida, pulseira VIP do seu carro. Chega de Tarzan, não aguento mais esses caras aqui. Isso, esse Júlio que participou aí anteriormente falou, hein? Nossa, fala mais que homem do gás. Alô? Alô? Quem fala? É o Jairo. Jairo. Jairo do quê? Jairo Silva dos Santos. E quantos anos, Jairo? No momento, 3.1, mano. Aí, RG, 3.1, Jairo. Toma cuidado pra não quebrar o Jairo, né, mano? Entendeu? Pela piada, irmão. Quebrar o quê? Aqueles jarros, sabe? Aquele... Jarro, não é Jairo. Que é o meu nome dele? Jarro. Ah, mas tá relacionado. Pela piada, irmão. E o Jarro me lembrou o Jarra? Que deu uma dedada no jogador lá também. Você viu? Daqui a pouco eu vou perguntar pro Júlio Batista se ele já sofreu esse tipo de ato dentro de campo. Daqui a pouco o cara deu uma dedada no Júlio Batista. Você viu aquele jogador, o Jarra? Ele chegou e deu uma dedada no Cavani? Não. Você não chegou a ver essa cena? Ah, vi. Ele deu uma dedada. Ele quase plantou uma orquídea no Cavani, velho. Você chegou a tomar uma dessa dentro de campo, Júlio? Que negócio é esse? Não, porque o cara tem que ser corajoso pra dar uma dedada no Júlio Batista também, né, velho? Imagina aguentar o tranco depois. É punk, velho. É, se vira, né? Você é louco, mano. Não dá, né? Uma conversa esquisita aí. Fala de futebol, pô. Às vezes o cara usa essa artimanha. E tinha uma criança a brincar disso no colégio, tá ok? Mas, ô amigão, qual o seu bairro? Eu moro aqui na Água Chata, o Benja. Vamos ver se o Dom Benja acerta aí. Água Chata. O bairro mudou de nome, porque o Mota morou aí. Depois que o Mota morou, aí virou Água Chata. E depois que ele saiu, Benja, agora o que é? Agora a água é legal. Não, agora é Bom Sucesso. Mas aí é Guarulhos, parceiro. Aí é Guarulhos. É, isso aí da outra vez que eu liguei, eu morava lá na Zona Leste. É, eu lembro. Lá na Sapopemba. É verdade. E ô Jairo? Oi. Hoje estamos recebendo aqui o grande Júlio Batista. Mas que time ele torce? Não, calma, eu vou perguntar. Antes de mais nada, estamos recebendo aqui o grande Júlio Batista. Eu queria saber se você tem uma pergunta para ele e na sequência que você dissesse o time que você torce. Ô Júlio, fazer uma pergunta para você. Na Copa América, vocês acreditavam que vocês iam conseguir ganhar aquele título da forma que foi, ganhando de 4-0 da Argentina? Sim, pelo fato que foi uma coisa bem comovente, porque existia uma... aqui a parte da imprensa estava falando muito mal naquele momento do nós jogadores, que a gente ia levar uma sacolada incrível, íamos perder, que a Argentina ia passar por cima da gente. E o Dunga, nesse momento, muito inteligentemente, ele utilizou isso para nos dar força, não para colocar-nos em contra com a imprensa, e sim demonstrar o que estavam fazendo com a gente, falando que a gente não iria ganhar. E ele conseguiu, naquele momento da pré-eleição, fazer com que a gente sentisse realmente que a gente acreditasse que a gente podia ganhar. Então, nós saímos dali, eu saí dali da pré-eleição dele acreditando e já sabendo que a Argentina não ia ganhar da gente. E depois daquele belo gol que você fez? Não, aí já, quando eu faço o gol contra a Argentina, praticamente a minha reação é realmente ir pro banco, porque, para você ver, eu fui pro banco correndo para abraçar todos os jogadores E se via que a gente olhava um nos olhos do outro e sabia que ia ser muito difícil para a Argentina ganhar da gente. Foi uma das três melhores atuações da sua carreira? Sim, pelo fato porque eu sempre digo isso, né? quando o jogador ele tem a oportunidade de poder jogar e poder apresentar, porque é difícil. Eu, assim, não joguei, tive muitos anos dentro da seleção, mas não atuei tanto como titular como eu gostaria, até mesmo porque, vamos lá, tínhamos praticamente os melhores do mundo, mas assim, no momento que eu fui, que foi pedido para que eu jogasse, eu acho que eu sempre contribuí muito bem para a seleção. Representou. Adenor aqui, Adenor, falando em seleção. Boa, Tite. Primeiro eu quero dizer que eu te respeito como respeitador que merece o respeito de quem respeita. E disso eu tenho convicção. Eu quero dizer pra ti, Júlio, olhando no teu olho, que quando eu falo, eu olho no olho, por isso meu diferencial. Tem treinador que olha pra baixo, eu não olho. Não importa se em algum momento eu viro pra esquerda com meu braço, depois eu vou com a minha cabeça e eu volto. Queria te perguntar, Júlio, do fundo do teu coração, tu abre teu coração pra nós agora. Diga. Tu, no fundo do seu coração, tu tem ainda esperança de voltar pra seleção. Tu me responde agora que eu vou levar isso em consideração. Olha, eu... eu digo sempre, o importante é o jogador estar bem com ele mesmo. A seleção é um ponto que a gente deixa aí. Eu acho que hoje em dia tem vários jogadores hoje jovens que estão vindo. Mas se você viu aí pouco tempo, há 6 meses atrás, o Ricardo Oliveira indo para a seleção, então se o... Eu acho que a seleção é momento. O jogador que está num bom momento, ele vai, independente da idade. Isso quem coloca são as pessoas, porque as pessoas acreditam que a idade é uma restrição, que o jogador não possa jogar ou não possa ter uma performance igual. Zé Roberto está aí provando que isso é mentira, tá certo? Com certeza. Mas, ô Júlio, é claro que você nunca teve esse perfil, ser um jogador agressivo. Mas naquela Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014, quando o Brasil tomou 7 da Alemanha, não faltou um brasileiro ali, sei lá, com o negócio roxo pra dar um pontapé no alemão e falar, bacana, se passar dessa linha aqui eu vou quebrar a perna do próximo que vier. E tomar 7 em casa, cara, da Alemanha, cara, a maior vergonha da história das Copas. Olha, concordo. Mas isso aí não é uma coisa que a gente pode colocar assim, até mesmo porque quando você perde do jeito que o Brasil perdeu, e eu tava no estádio assistindo, que deu um apagão no Brasil e o Brasil não sabia o que fazer, se vê que o Brasil não estava tão preparado quanto a seleção da Alemanha estava. E isso se nota muito na forma como a Alemanha defendia, a forma como o Brasil defendia. O Brasil deixava muitos espaços, o Brasil... Isso, querendo ou não, é uma coisa que se faz, que o treinador ele tem que tomar conta disso daí. Se o treinador não consegue passar isso para os jogadores, fica muito difícil. Ô Jairo, nós estamos muito corrido aqui no programa... Muito obrigado pela sua participação. Mas eu nem falei o fala time, o time que você torce, meu. Então fala. É o time do bem, já tá jogando agora. O time do bem é Flamengo, São Paulo? Ué, Flamengo e Macaé agora, pô. Desculpa te desapontar, o time do bem é o Corinthians, cara. Ô, Rubens, ô, velho, e o Trauco? Jesus! Isso deu polêmica, né? Ô, agora, só falar uma coisinha antes de finalizar, Sombra. O Mano é um aproveitador, se aproveitou do RG aí com a situação de... Isso, se aproveitou do RG com a situação de colocar o Santos na segunda divisão. Não, o Santos é verdade, 82 porque, caiu, velho. É um fanfarrão. Peraí, essa semana eu tava acompanhando vocês no programa da tarde, e aí o seu Mani colocou isso aí, e aí você veio falar, pô, você não lê? Eu tô lendo, eu tô vendo, mas é verdade. Mas é verdade, ele deveria conhecer esse lance da história do clube dele. É uma mancha que ele tenta empurrar pra baixo do tapete, mas tá lá, existiu. O único time no Brasil que tem mancha é o Corinthians, velho. Não, a mancha é o Palmeiras, velho. A mancha não é do Palmeiras? É. A mancha verde, né? Tá certo, Jairão. Caiu sim. É isso aí. Legal, cara, você movimentou aí, cutucou bem, já tá bem feito. Um abraço, Jairo. Um abraço, rapaziada. Mandar um abraço pro pessoal do trabalho lá da Megatech lá. Um abraço pro Fagner, pro Fabiano, pro Douglas, pro Acácio, pro Paulão, pessoal aí que gosta do Estádio 97. Muito obrigado, viu? Um abraço. Cara. Valeu. Abraço. Tchau. Vamos lá. Agora é o último ouvinte do momento, Sem Parar, né? São 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Padomênica. Esse Tarzan é bom. Alô? Esse é bom. Alô? Oi, quem fala? Aline. Aline do quê? Aline Costa. O que mais? Alô? Oi, Aline Costa, não tem mais? É isso. Só Aline isso? Costa. Aline Costa. Ô, Aline, quantos anos? Eu tenho 28. 28 anos. Aí, RG, Aline Costa, 28 anos. Se é bonita a Aline Costa, imagina a Aline de frente, velho. Essa foi boa, essa foi boa. Que voz gostosa dessa minha, né, irmão? Ah, muito obrigada. E, ô Aline, qual o seu bairro? Vamos ver se eu vejo a minha festa. Eu moro no Jardim Kida. Não ouvi, desculpa. Jardim Kida. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Eu não entendi se é Cida, se é Não, não, Kida. Não, é Cida. É Cidra, não é, meu? É Cida, você não abre a Cida? É Cidra, meu. É Jardim Kida. Cida, é isso mesmo. Não, Kida com K. Kida. Ah, ah, Jardim Kida. Kida. É verdade. Eu Kida. Não, porque eu morei nos dois, porque tem o Jardim Cida e tem o Jardim Kida, que é Guarulhos. Exato, acertou, cara. Ah, sou GPS mesmo. Meu Deus do céu. Impressionante e... como eu conheço. Ô, Aline, você torce pra quem? Simão. Ah, agora. Coringão. Simão, é o Simão. Ô Aline, estamos aqui, tá falando com alguma irmã sua velha. É uma brincadeira, desculpa. Vamos lá, uma pergunta pro Júlio. Temos aqui hoje como convidado do programa o Júlio Batista. Você tem alguma pergunta, alguma curiosidade? É, eu tava ouvindo o Júlio, eu acompanhei um pouco o seu torcedor pro Barcelona, acompanhei a época que ele ficou no Real, ficou no Sevilla. E a época que ele jogou lá, o Barça também tinha um time, mas não era o padrão que é hoje, né? Ele, daquela época lá do Barcelona, o que era mais difícil de marcar naquele meio campo lá quando ele jogou contra? O que era mais complicado? Boa pergunta. Olha, naquela época a gente tinha um Barcelona em construção, né? Era um pouco diferente. A gente tinha naquele momento, era o Xavi, era, se não me engano, o Davides também jogava depois de um pouco veio o Deco. E era um Barça em construção, mas assim, sempre o Barcelona foi um time difícil de se jogar. E ainda quando eu tava no Sevilla, eu peguei mais ou menos isso daí, depois indo pro Real Madrid, que foi quando já o time do Barcelona tava mais ou menos montado, que já tava com o Ronaldinho, já era com o Ronaldinho quando eu tava no Sevilla, mas tava mais completo quando eu tava no Real Madrid. E o Barcelona, o Barcelona era muito mais forte... Nessa época, quando eu tava no Real Madrid, era um Barcelona incrível. Não, vamos falar de assunto sério, que eu lembrei de uma coisa aqui. É verdade uma história que o Denilson me contou. Lá que vem. Que uma vez tava numa puta de uma festa na Espanha. Aí você e o Denilson e a mulherada em volta de vocês, o Denilson fala, tá vendo aí, Júlio Batista? Essas gringas pagam pau pros negrão aqui, não sei o quê. E aí era na casa do Beck. E quando o Beckham apareceu na escada tocando uma música, que todas as mulheres da festa foram em cima do cara e se deixaram... Não, essa aí ainda não tava ainda, essa aí foi... Não foi você e não, ele? Não, essa aí não foi eu, essa aí não foi comigo. Verdade? Verdade, ele verdade, fala que foi com você. Ele fala, não, fala. Comigo teve outras, quando a gente tava no Sevilla, teve... Mas essa daí não tava comigo, eu tava na... Na que eu estava, ele não tava, que foi que o filho do Beckham jogou ele na piscina. Agora uma pergunta até que o Sombra... Se beber não casa, saiu, né? Um pouco, falou... O Beck é bonito mesmo assim, pessoalmente? Olha o beijo se soltando. Que gostoso, eu também acho. Tô zoando. Ah, mas ele é lindo, né? O cara é estilo, né? O cara é presença. O cara pode até usar calcinha, né? É engraçado, eu até brinco. Depois o Roberto Carlos vai ficar bravo comigo, né? Esse dia. E foi assim, a gente sempre brincava muito e os estrangeiros eram muito unidos, né? Então o Beckham sempre ele ficava do nosso lado e gostava das brincadeiras. E um dia tava fazendo muito frio em Madrid e o David chegou com uma calça larga, touquinha, jaqueta. E a gente sentado assim, eu e o Ronaldo já tava sentado. Você é o fenômeno? Eu o fenômeno, o Robinho também. A gente tá sentado e falando, caramba, olha o David, mano, cara. Estilo, velho, cara. O cara é foda, coloca qualquer coisa, fica bom no cara. Que eu parei, gente. Aí, pô, passa 5 minutos, entra o Roberto Carlos. Com uma jaqueta, toquinha, calça do mesmo jeito. Aí a gente fala, ô, Ronaldo, aí, ó, tá vendo? Tá parecendo um assaltante aí. Com a mesma roupa, né? Mesma roupa, né? Eu queria fazer outra pergunta pro Júlio. Diga, Aline. Acabou o seu tempo, hein? Ô, Júlio, você jogou a Liga Espanhola e a Liga Inglesa. São muito diferentes mesmo. Qual que é a mais difícil, assim, de jogar na sua posição? Olha, as duas ligas são difíceis. Eu acho a Liga Inglesa, ela é um pouco mais, vamos dizer, ela é mais corrida, mais direta. A espanhola, ela é mais técnica, é, embora as pessoas falam que é fácil de jogar, eu não acho, eu acho uma liga super difícil. É, todos os times têm qualidade para jogar. E hoje em dia está muito mais competitivo. A gente tem aí praticamente na liga 4 times, 5 times que sem problema poderiam ser campeões, né? E, mas eu prefiro a liga espanhola, que querendo ou não foi onde eu consegui me destacar e consegui praticamente fazer toda a minha carreira. Olha, só rapidinho, ouvinte, já estourou o tempo, mas vai aqui. Tem o Júlio Cover aqui, vou fazer uma pergunta para ele. Júlio Cover. Júlio Cover? É, Júlio Batista Cover, como é que foi jogar no Real Madrid? Olha, praticamente foi bom, eu joguei no Real Madrid praticamente, e quando eu joguei a Copa América... Ele não fica nem vermelho. Eu praticamente fiz o gol e praticamente fui pro banco, praticamente... Olha que sacanagem. Essa é a hora que se ele estivesse em campo ele te dava uma solada. Homenagem, homenagem. Uma dedada, meu. Homenagem. Te dá uma dedada, velho. Aline, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Apanhar, velho. Consigo falar, incrível falar com vocês, parabéns pelo programa. Obrigado. Acompanho desde a época que eu fazia jornalismo, é fantástico mesmo, parabéns para todos vocês. É legal, isso. E você ganhou o direito de ir no nosso Happy Hour dia 16, né? Pra pô, ir... maravilha. Com um acompanhante, tá bom? O seu nome certo. Já tá na lista. Certo. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, Sombra? Valeu, obrigado a você, um beijo. Boa noite. Deixa eu só fazer a última pergunta pro Júlio Batista. Já vai fazer. Ah, o Júlio? Júlio ah. Batista? Oh, oi. Não, o Júlio oi. Batista, dá licença aí, porra. Ô, Júlio Batista, quem foi o melhor parceiro teu? Foi o Ronaldo ou o Beckham? Olha, praticamente, quando eu joguei no Real Madrid, fiz uma amizade com o Beckham, praticamente, mas o Ronaldo foi praticamente o jogador que melhor jogou comigo. Tá e era bonitão o Beckham? Praticamente. É uma homenagem. Esse foi o momento sem parar. Já notou às vezes como basta um adesivo para começar uma revolução? É, veja o que representou Paz e Amor para a liberdade de uma geração, ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, e tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. O estádio também tem oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. Extra, preço baixo é no Extra que você economiza. Agora vamos falar de Bozano. Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Por exemplo, você vai bater aquele futebolzinho agora com seus parceiros, aí com seus camaradas? Velho, se você chegar com aquela catinga, velho, se você chegar com aquela uruca, se você chegar com aquele cheiro lá de virilha de mendigo, velho, ninguém vai tocar bola pra você, todo mundo vai começar a sabotar, velho. Todo mundo vai falar, nossa, que maluco fedorento. É por isso que você tem que chegar cheiroso, velho. Porque aí você vai ficar sequinho, sequinho, sequinho o jogo inteiro. E pra isso você tem que utilizar esse desodorante Bozano Extreme. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra, não é, Benja? É isso mesmo, amigão, é isso aí, olha. Passe no Extra e aproveite o Festival do Bebê, os melhores produtos para quem você mais ama e com muita qualidade e economia. Fraldas, lenços umedecidos, roupinhas e muito mais. Vá lá no Extra e confira. Fraldas em até 3 vezes sem juros, pagando com os cartões extra. E você ainda economiza mais 5% na promoção 1, 2, 3 passos da economia. Tem que aproveitar, aproveite. Fralda Pampers Comfort Sec. Vários tamanhos, Forte Bag Leve 3 por apenas R$ 56,46 cada. Fralda para piscina Hugs Little Swimmers. Vários tamanhos Leve 3 por apenas R$ 19,95 cada. Lenço umedecido Personal Baby com 50 unidades. Você leva 3 por apenas R$ 5,99 cada. E mais! Sapatinho para bebê Bambini, vários modelos, R$ 15,90, só isso. Carro passeio Umbrella Mosaico por apenas R$ 199,90. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros nos cartões Extra. O Festival de um Bebê é no Extra. Aproveite! Você merece Extra Economia. Se lembra, hein? Festival do Bebê é no Extra. Muito bem, vamos agradecer aqui a presença. Palmas pro Jólio do Júlio Batista. Valeu, Júlio. Valeu, galera. Valeu. Obrigado, demais, viu, demais. Obrigado nós, vocês. Nós, Tricolor. Tchau, Júlio. Olha, um prazer enorme praticamente ficar com vocês aqui. Espero voltar praticamente todos os dias. É o que vê, né? Mas, Júlio, não, parabéns aí pela tua carreira. Obrigado por você ter vindo aí. Show de bola. Eu fico feliz que você continuou o mesmo cara de sempre, humildão. Uma carreira que nem a tua aí, espetacular. Espero ainda que você tenha mais 2, 3 anos aí jogando aí, clube grande e alto nível. Obrigado, viu, Júlio? Parabéns. Obrigado, aí, beijo a todos vocês. Foi um super prazer participar aqui. Acho falou, que... Júlio. Muito obrigado. Então, praticamente. praticamente muito feliz de poder. O cara é bem humorado, velho. Isso com é vocês tudo, aqui, viu? Um show abraço de bola. Grande. Valeu, Júlio. Valeu, Júlio. Obrigadão. Meu Sombra, aproveitar e mandar um salve aí também pra toda a rapaziada aí, inclusive um santista. Acho que é Roberto o nome dele. Acho. Acho que é Roberto ou Ricardo. Que Roberto não é, hein? Vê direito. É, todos os nomes. O frentista ali do posto ali do lado do Detran aí também, que mandou um abraço pra você. É RG número 2. Abração dois. Pra ele também. Abraço pra toda a rapaziada do Detran também ali da Armênia. É nóis. Ô, velhinho. Tô na boa. É isso abraço. Aí. Muito bem, muito bem. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto. Cuidado de homem, BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt por apenas R$ 8. E Extra, no Extra você faz economia de verdade. Quem é a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Ela, Aline Costa. Ah, Aline Costa, parabéns. 3 dias úteis para retirar a camiseta entre 9 da manhã e 5 da tarde. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Tchau. Estádio 97. Au. Essa aqui foi mais uma edição do Estádio 97. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Au. Até o nosso retorno, até o nosso retorno. Estádio é mó barato, Estádio é mó barato. Au, au, até mais. Toda quarta no Energia na Noite. Brazilian Bass com Alok. Aqui é o Alok, eu também tô na Energia 97. 10 da noite. Energia. Sexta. 3 de fevereiro. Áudio Clube apresenta Mix Mag Live com Ilusionais, Elecfants, Malik Mustache, Dub Dogs e Vitor Lu. Uma super festa inédita no Brasil, com transmissão internacional. Sexta, 3 de fevereiro, na Áudio Club, Mix Mag Live, Ilusionais, Elecfants, Malik Mustache e muito mais. Informações e vendas, tickets360.com.br. Realização, Plus Network e Mix Mag. Promoção exclusiva, Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Energia. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia na Veia Premium. E tá todo mundo atrás dos ingressos da primeira festa do Energia na Veia no ano, que vai rolar no dia 25 de março no Audio Club. Você não decidiu qual setor vai ainda? Ó, tem pista, mezanino, camarote e agora um novo setor que é o Camarote Open Bar. O Camarote Open Bar é um local super privilegiado da festa, bem próximo ao palco e com open bar de Jack Daniels, vodka Finlândia, Budweiser, Red Bull, refrigerante e água. Os ingressos de Camarote Open Bar são extremamente limitados e estão à venda apenas em ticketfacil.com.br ou aqui na Energia 97. Energia na Veia Premium, 25 de março na Audio Club. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97. Beba com moderação. PHS, Partido Humanista da Solidariedade. O PHS acredita que a renovação na política é o único caminho para um novo Brasil. A política tem que fazer parte da vida das pessoas e das rodas de conversa. Nosso partido foi o que mais cresceu, com prefeitos e vereadores por todo o Brasil. Eu sou um deles e acredito na força da renovação. Pode contar comigo. Seja candidato com a gente. Filie-se ao PHS. PHS, Partido da Nova Política. On fire. Energia. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A nova política no Brasil só será possível se a mulher tiver um papel importante, pois elas podem fazer a diferença com garra, paixão e atitude para mudar São Paulo e o Brasil. Nós acreditamos na força das mulheres. Eu sou o vereador Gilberto Nascimento e convido você a participar do PSC Mulher. A nossa participação na política vem crescendo excessivamente. Juntas podemos muito mais. Com garra, determinação e muita luta, poderemos ter um país melhor. Venha você também para o PSC Mulher. Navio Energia na Veia, temporada 2017. Bom, e é isso aí, agora eu quero falar do Navio Energia na Veia. Então, olha, Navio Energia na Veia traz atrações incríveis no seu teatro. É, além de diferentes shows musicais, você também terá aí um dos stand-up comedies. É, muito bacana. O humorista Rudy Landucci, do Estádio 97, vai estar por lá, tá? Cruzeiro Energia na Veia é assim, além de música, também atrações variadas e especiais para toda a família. É impossível ficar de fora. Pergunte para quem já viajou com a gente, certo? Garanta hoje mesmo a sua cabine na promoção. Operador oficial do Navio Energia na Veia. Cabines em até 12 vezes sem juros. Aproveite. Ligue 3624-9007. 3624-9007. É o Navio Energia na Veia, temporada 2017. A melhor viagem da sua vida. Navio Energia na Veia, temporada 2017. Apoio. Travel Ace Assistance. Seguro de viagem, Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos de seu mundo. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Zach Noel e Shampoo Trumpets. Apenas os grandes hits. Eu tomo um drink e eu fico tão contente. Sophie Tucker, Drink. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Agora na energia. You need to start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Night Sessions começando nessa noite de quarta-feira. Valeu pra você que tá aqui sintonizado nos 97.7 da Energia. O Night Sessions tá na hora até as 10 e pra abrir tem ele, André Ponciano. Vamos lá. Night Sessions. go back to stay. Sun is in my heart, I count the days. Crazy about you, boy. Pointing my breath away, and I know we'll stay.